Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu sou XYZ. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Senhora Jovem Nerd e a geração 140 caracteres é melhor, só que não. Olá, bípedes. PS3 é o caralho, bom mesmo era Atari. Pois, entre e sai geração e são sempre elas que ditam a moda. As putas. Profissionais. Aqui é Azaghal e no meu tempo tudo era melhor. Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir os choques de gerações. Cara, não adianta, a gente acha que não vai acontecer e aí quando a gente passa, a gente vê a nova geração surgindo e a gente, caraca, que é isso? O que tá acontecendo? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em caneladas no Nerdcast. Vamos. Não vamos, porque dessa vez nós estamos viajando novamente, estamos na Nova Zelândia. Quem dera. Quem dera. Quem dera. Muito bem, Azaghal, vamos falar da Nerd Store mais uma vez. Sim, adquira já o seu Independência ou Mortos. Não é assim que se fala. Ah, e como é que é? Independência ou Mortos! Aproveite o embalo, leve o seu Branca dos Mortos e Sete Zumbis. Exato. E outros contos macabros. Exato. Protocolo Blue Hand alienígenas. Inclusive, cara, é uma dica que eu vou dar pra galera. Os nossos estoques de Protocolo Blue Hand alienígena estão baixíssimos. Baixíssimos do tipo, pode acabar a qualquer momento. Exatamente. Então, se você quer, garanta o seu agora, porque eu não sei quando a gente vai repor. Se você preza pela sua sobrevivência, né? Exato, exato, exatamente. E aproveitando a galera que curte nossos livros da Nerd Books, dia 12 foi confirmado, jovem. Ah, né? Boa! Ou seja... Seja. Dia 12 de outubro, à tarde. Certo. Em local a confirmar num post no Jovem Nerd. Certo. Nós realizaremos uma tarde de autógrafos com a presença de Jovem Nerd Azaghal, Abu Fobia. Olha. E o misterioso Harold Android Stricker. Muito bom, em Curitiba. Exatamente. Certo. Então, se você já comprou seus livros, leve para lá para serem autografados. A gente vai conversar um pouco com o pessoal também. Exato. Os livros que estiverem em estoque vão ser levados para lá e vendidos também. Sim. E é isso. É isso. Então, se você está pensando em viajar no feriado, pense duas vezes. Exatamente. Se você vai viajar porque você não é de Curitiba, isso, pense em vir pra cá. Pra Curitiba, muito bom. Estaremos todos lá. Inclusive, existe a possibilidade, não é uma promessa, eu tô falando que existe a possibilidade de termos a presença de um Nerdcaster surpresa. Olha, que bonito. Excelente. Mas não é garantido. Então vai garantir lá na nerdstore.com.br. Exato! E se você não quiser ouvir os recadinhos da paróquia do último Nerdcast, pode pular para... 14 minutos e 17 centavos, credor. Muitos e-mails, último Nerdcast, você levou, botou, separa para nós aqui. Teve algumas mulheres que ficaram levemente, poucas, levemente ofendidas, porra, barra decepcionadas. Porra, mas eu levantei tanta bola das heroínas femininas. Ah, eu não sei. Muitas mulheres gostaram do programa, a maioria. Eu só tô dizendo que teve uma... Na verdade, foram dois e-mails. Ah, tá. E elas ficaram assim, um pouco decepcionadas com você, jovem, né? Comigo? Que mentira! Que mentira! Você gosta de bater em mulher? Eu defendo... Que mentira. Eu defendi as mulheres. Olha, fui o único aí que defendeu. Vocês só queriam falar de peito e bunda e de mulher pera, mulher mamão e o cacete. Pela mulher. De um cacete ninguém quer falar, cara. Encontros Sky Nerd, vários. Primeiro encontro, balada Open Bar de Porto Alegre. Open Bar? Olha! Olha aí, vocês sabem o que significa Open Bar ou vocês escreveram para escrever? Primeiro encontro em Hamamatsu. Hamamatsu? No Japão, maluco. Olha, Azaghal. Caraca, é o Jovem Nerd ultrapassando fronteiras. Mas eles, calma, eles estão querendo armar, entendeu? Mas, porra, já é alguma coisa. A galera de Hamamatsu, grande comunidade de Hamamatsu, por favor. Segundo depois, encontro... Quando tocar aquele... Quando tocar aquela sirene da fábrica... Que merda, hein? Galera, se encontrar. Hamamatsu style. E o segundo encontro de Belo Horizonte vindo por aí, galera de BH. Temos também fotos do encontro de Campinas, fotos do quinto ou sexto, eles já perderam a conta, do encontro em Recife. Galera de Recife tá demais. Que fez um churrasca nerd, um churras nerd. Olha que excelente, beleza, cara. Que beleza. Links enviados, uma jiu-jitsu espanca assaltantes. Ok. Um post sobre top 5 mulheres de HQs por Fábio Fraieta. Lá na Sky Nerd. Um link com o visual motherfucker da Mulher Maravilha. O curta brasileiro da Mulher Badass e Blaxploitation. Isso aqui... Blaxploitation. Cara, eu devo desculpas pra galera que produziu o Blaxploitation, Azaghal. Porque eles mandaram um e-mail pra gente me convidando para atuar neste filme. Você sabia disso? Mas o filme ainda não foi gravado. Mas tipo... Você cagou na cabeça deles. Então, eu falei, puta, eu tava viajando, eu falei, depois eu respondo o e-mail dos caras. Daí, o que aconteceu? Fui enterrado por 1 milhão de e-mails, eu nunca respondi. E agora eu estou lembrando que eu nunca respondi, eles devem me odiar por eu não ter respondido, achando que eu caguei fora da cabeça. Mas eu achei muito maneira a ideia, cara. Pois eles foram lá aprovados pelo Ministério da Cultura. Muito bom. E vai rolar o filme, no site não tem filme nenhum, nem trailer, nem nada, mas vai acontecer. Eu só não sou ator nem nada, eu agradeço o convite, mas realmente eu não quero estragar o filme do cara. Mas, porra, eu tô doido pra ver como é que vai ficar, porque o projeto dele é muito bom. Carlos Roberto fez o Philadelphia Cheesesteak. A receita que o Tucano ensinou no A Maravilhosa Cozinha de Jack. Se a Jovem Nerd me bota de dieta exatamente quando começa a Cozinha de Jack, cara. Queria fazer sanduíche, ela não deixou. Pode isso? Não tem nada a ver com isso. Bate nela, bate nela. Para com isso. Além disso, alguém que o Slave Robot não botou o nome aqui, mandou um unboxing do Summoner War. Olha aí, quem quer saber como é que é a caixa, o que, que vem dentro da caixa, ele comprou tudo e botou lá um vídeo na Sky Nerd, excelente. E, cara, fãs, arte dos fãs, tem uma porrada. Uma porrada, então vamos lá. Acerto de contas pelo Nerdcast 329 por Paulo Doideira, Azaghal, chauvinista e jovem reis nerd, e uma gif animada do Gaveta por Vicente Gomes. Cara, gif animada do Gaveta, coitado, cara. Bikini Girl with Dragons pro Helmut Wolfgang. Caraca, se esse é seu nome, parabéns. Azaghal, na verdade Azagovski, e Ivan Drago no Summoner Wars, e Azaghal figurante em Porco Rosso por Nicolas Silva. Jovem Nerd Open Gangnam Style por Lucas Rodrigues. Aí. Afonso Solano sem mamilos e sem umbigo por Bruno Jacob. Revolutionary Nerd por Leandro Marques. Excelente. Conto Operações Black Hole por Carlos Moffat. Outro conto, Um Sonho de Três Noites, baseado no universo de Lovecraft. Lovecraft. Por Tiago da Silva Cabral. Mais um conto, A Aventura do Ratinho Michel por Daniel. Olha, por Daniel Rossi. Oi, nosso amigo Daniel. Olha aí. Publicando nas canetas. Que maneiro, os contos. A galera tá publicando contos nas canetas. Que legal, cara. Olha, mais um conto. Toma aí. A Peça da Nova Era, capítulo 3, por Alex Nascimento. Crônicas de Ona. Será que é Ona de onanismo? Volume 1, por Matheus Forne. Seria maneiro se fosse. Não. Curta-metragem A Invasão, por Renan Menendez. Taverna do Anão, por Alan Costa. E o projeto Jovem Nerd. Agora atenção. Projeto The Motion Comics. O Bom, o Mal e o Nerd, por Bruno Sattler. Isso, é um projeto muito foda que o Bruno Sattler, que já fez vários trabalhos aqui com o Jovem Nerd, ele começou a mostrar pra gente, a gente se empolgou muito em fazer esse Motion Comics, e aí ele tá mostrando como tá saindo o projeto, cara. É, ele, ele vai entregar, assim, quando tiver tudo pronto, pra não correr o risco de acabar na metade, né? Exato. Quando ele veio com a ideia, ele começou a mandar uma porrada de posters, que ele, com o maluco, com o Western, começou a assistir uma porrada deles e começou a refazer os posters na versão Jovem Nerd Universe. Isso, isso. E a gente, caraca, que foda, vamos publicar no Jovem Nerd, ele trabalhando aí nesse meio termo, a gente lançou a Sky Nerd e, puta, publica no teu perfil e a gente... Isso, então tem um divulga link aí, lá. Tem um link pro perfil do Bruno Sattler com vários posts irados. Exato. O Bom, o Mal e o Nerd, cara. Tá animal, cara. Tá animal. Tá animal. Tá ficando foda, vai ficar foda. Jovem Nerd é um cowboy, eu sou um xerife, que eu tenho leadership alto. E eu quero vingança. Porque tu bate em mulher, deve ser. Ah, quem? Primeiro e-mail, Daniele, 21 anos, estudante de engenharia mecânica, Curitiba, Paraná. A única da sua classe. Como assim o Guga não conhece nenhuma mulher que lê quadrinhos? Poxa, elas existem, embora sejam mesmo a minoria. Eu leio quadrinhos e sou absurdamente fã da Miss Marvel. Pra mim, ela é uma heroína completa, poderosa, inteligente, forte e gostosa. Essa visão que os homens têm, que as heroínas têm que ser gostosas, na minha opinião fecal, está correta e eu concordo. O público de quadrinhos é fortemente masculino e, sendo assim, tem que existir um apelo nesse sentido. Porém, acreditem, o bom de ser mulher e ler quadrinhos é a quantidade de homens forçudos e maravilhosos que os desenhistas fazem. Em algumas edições, até o Deadpool pode ser considerado sexy. Ela bota força a barra aqui. Enfim, não há nada de errado em nós mulheres lermos quadrinhos, acharmos as heroínas gostosas e fazermos cosplay para os senhores. Se não fosse assim, tenho certeza que a Comic Con não seria tão divertida como ela é para os nerds, é verdade. Cara, tem alguma coisa muito estranha nesse meio. O que, cara? Essa mulher tá muito tranquila, muito maneira, liberal. Por exemplo, na Comic Con sempre tem lá os cosplays da Poderosa. Certo. As mulheres, elas no mínimo têm que gostar da Poderosa. Então, mas é que, assim, ela é um homem que escreveu isso, cara. Não, cara. Não é uma mulher. Você acredita nela? Você não acredita? Não, não. Não. Que absurdo. Eu não comprei. Que Daniele não botou sobrenome. Tá toda exaltando, puta, não. Não, não. Daniele, agora você não. Vai ter que mandar. Não seu comprei. Facebook, não comprei. Seu, link na Skynet pra galera acreditar. Não comprei ideia. Alan, 34 anos. Alan! Caralho. Não dá mais, cara. Especialista em Red Sonja. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Escreveu um meio gigante aqui, né? Como especialista sobre Red Sonja. Mas eu vou ler só uma frase. Então, a Sonja não é virgem. Tá bom. Só isso que tu vai ler? É uma canelada que a gente deu. Tá resolvido. Vou pro próximo meio. Ele explicou. O cara deu uma explicação gigante de por que a mulher não é virgem. Exato. Isso é muita intimidade. É vazio muita intimidade dela. Tiago Luz. É, sou eu. Eu li uma frase do e-mail. Você quer ler o outro? Ah, tu, ué, Zé. Uma frase. Depois o outro. Não, mas eu li uma frase. Tu quer ler? Tá bom. Então tu queria ler o outro e-mail. Tu quer ler o e-mail do Tiago Luz. Ok. Não, então você vai ler o e-mail do cara. O e-mail super legal sobre a virgindade da Sonja. Não, lê aí. Não, lê aí. Lê aí. Lê aí a história da Sonja. Tiago Luz, 20 anos, estudante de jornalismo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Esse Nerdcast 329 não deixou nada a desejar. Mas como vocês puderam esquecer de uma das personagens mais cativantes do mundo nerd? Principalmente do próprio universo do Jovem Nerd. Olha aí. Nossas queridas Shamira e Kyra, de A Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden, respectivamente. Olha que canelada, hein? De um lado temos uma feiticeira mais pica que muito mercenário, que não chega a se encaixar com perfeição na categoria Bikini Girls with Machine Guns, mas certamente se encaixa no grupo das Naked Girls with Sorcery. Naked Girls, tá certo. Do outro temos Kyra, que apesar de algumas imitações narradas no livro, que não cabem aqui serem citadas por conta de spoilers, mostra seu verdadeiro potencial durante o decorrer da história. Apesar de sempre receberem auxílio dos personagens do sexo masculino, ambas mostram total capacidade de se virarem sozinhas quando a situação fica crítica, assim como a maioria das personagens femininas desconstruídas nesse último Nerdcast. Verdade, faltou. Faltou, eu concordo. A Shamira com certeza é uma Naked Girl with Sorcery. Agora, a Kyra, eu ainda não considero ela uma Bikini Girl with Machine Girl. Acho que ainda tem... Ela tem que amadurecer mais. Amadurecer mais. É. Ela é uma personagem maneira. Uh-huh. O segundo livro que tá vindo aí, que o Eduardo já tá terminando, talvez traga uma Kyra que a gente possa botar nessa lista. Olha aí. Mas por enquanto, só a Shamira merece. Aliás, tem muita gente que falou que a gente esqueceu de falar da Beatrix Kiddo. A gente não falou no outro? A gente falou no outro, há 4 anos atrás. Então. Então a gente não esqueceu, gente. Ela está lá, ela realmente é a super badass, certo? Fica ligado. Acabou os e-mails sem piadinha? Tem sua risadinha aí. Para fins de estudo, nomes para as últimas gerações, certo? Pô, para fins de estudo foi foda, hein? É, tem a porra de X, como é que é? Não. Tem, assim, depois da Segunda Guerra tem a geração dos Baby Boomers. É. E é a dos nossos pais. Sim. Todos nasceram depois de 45. É, por aí. Sim. Não necessariamente. Por aí. E aí, depois tem a geração X, que é até 77. Então, o Azaghal é geração X. Eu também. Você é. A partir de 78, é geração Y. A pessoa que fosse a Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Mas por que geração X? Pois é, porque alguém quis. 78 pra frente, geração Y. De 98 pra frente, é a Z. A galera que nasceu já conectada, entendeu? Ó, Mônica. Quer dizer, aí depois disso acaba o mundo, foda-se. É, foda-se. Ah, essa nomenclatura de geração foi um fail inacreditável. Cara, viu, Ara, vamos acabar em 2000, então é XYZ, né? É. O cara não previu que podia ter uma geração seguinte. Começa de novo. Não, não vai ter. Ouviu aquele negócio, 1000 chegará, 2000 não passará, ele, Ara. Exato. Geração XYZ. Já. Pô, tinha que ser a geração A, B, alfa, beta. Ah, vai ter Z1, Z2, Z3. Começar de novo, vai ser A1. A1, B1, C1, D2. É, vai ser. É, a geração que tá nascendo agora, ela já não é mais Z. É Z. É Z. Mas não é, já mudou tudo. Não. De 98 pra cá, mudou pra caralho. É, já verdade. Tem duas gerações aí, a diferentes. Criança, o bebê agora já brinca com o iPad, pô. Da semana passada pra cá, eu perdi mais cabelo, então alguma coisa já mudou. Pô, mas onde tu tá perdendo cabelo agora? No peito? No braço. Hoje as coisas mudam mais rápido. A geração, ela choca muito mais rápido. Choca mais rápido? A choca. É, mas eu achava não, mas gente. Eu achava. A gente sempre chocou também. A gente anos 70, cara, pô, anos 70. De 70, nossos que pais. Que foi isso? É tudo, fachada, a gente não sabe o que eles fizeram. O negócio era bravo. Nem quero saber. Ai, meu Deus. Ó, quando a pessoa é muito autoritária com o filho, é porque aprontou muito. Ih, Azaghal, então. É, mas não, isso é lei. Isso é lei. Ai, meu Deus. Os mais autoritários foram os que mais piraram. É verdade, é verdade. Porque não quer que o filho faça a mesma loucura. Eu sempre fui muito certinho, então acho que sabe, pô, coitado, não precisa ser tão certinho assim, né? Eu podia ter curtido, devia ter curtido mais. Lá, né? Aquela galinhado mais. Então acho que a gente fica assim mesmo. Repete o Jovem Nerd, espera. Não, não é nem questão. Não, peraí. Não, não é nem questão de galinhar. Olha não é aí, questão... o arrependimento. Ah. A merda falada que não volta atrás agora. Não é questão de galinhar. Não. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Peraí. Eu tô falando assim, questão de estudo, entendeu? Ser muito certinha demais também. Agora tudo é por estudo, né? É, ninguém mais viveu porra nenhuma, é só somos cientistas sociais. Falando... Quem estamos é muito... analisando a sociedade como um todo. Não, peraí. Eu tô falando sério. Porque quem é muito autoritário, realmente, é porque fez bosta. Fez bosta assim, no sentido de que, aí agora que é porra, olha aí, né? Que absurdo, né? O cara fez bosta, agora o cara quer porra, é isso aí, vambora. Cara, não, porque ele sabe as consequências, então ele não quer eu que o filho... Eu conheço gente que pirou foda e que hoje em dia é mega autoritário com os filhos, cara. Eu fico assim, mas como assim? Você esqueceu quem você é? Você não sabe quem você é? Tira. Não. Cadê? Onde tá a maconha escondida aí? Mas olha só, eu acho que hoje em dia... um pai ser autoritário com os filhos é essencial. Porque hoje em dia, o metiolato não machuca mais. Não há hoje mais. Em dia, não há dificuldades pra nada. Na nossa época, por exemplo, um garoto, pra se estimular, ele tinha que se inventar. Ai, meu Deus. Nossa, para se autoestimular. É, exato. Você tinha que ir na loja de departamento, na sessão de meia calça. Era só se estimar a maravilha. Não, olha só. Olha show como é diferente. Juja. Exatamente. Mas você está dando exemplos. Você está dando exemplos de como a gente tinha que se inventar. Mara Maravilha. Você tinha que esperar sexta-feira para ter um sexta sexy. Caraca. Ou você tinha que ir na loja de departamento ver lá umas embalagens de meia calça. Ai, meu Deus. De lib. De lib. Ai, que bom. Lib, rolava umas peitolas. Você quase via uns mamilentos também. Hoje em dia... O negócio perdeu a graça. A molecada já não sabe mais o que é, porque tá tudo ali na ponta do mouse. Quero ver mulher pelada. Tum, ih, já vi. Ah, mas o... Próxima. O quero, Amor... quero ver um bode pelado. Mulher já não me... Reza a lenda que a internet foi feita pra você ver outras pessoas peladas. Só pra só isso. Pra isso. E o macaco isso. Cheirando o dedo, né? Passando e na bunda e cheirando o dedo. Exatamente. Que merda. Macaco, qual foi a sua primeira... Foi difícil, assim, ter um contato com o mundo pornográfico e tal, quando você era um pré-adolescente ainda? Não, na minha época eu tinha um negócio que não existe mais hoje em dia, chamado banca de jornal. É verdade. Mas não, não era. Aí, mas você tá falando, isso não era simples. Não, não era. Você tinha que ir na banca, você era menor de idade, ou o jornaleiro era muito gente boa. Sim. Ah, o jornaleiro queria vender, meu filho. É, tava nem aí, mano. É. Vendia até cigarro pra você. É, vendia, pô, você tá brincando. Mas olha só. É primeiro pai! Você tinha que comprar, você tinha que comprar a revista, você tinha que levá-la pra casa e você tinha que esconder ela em casa. Ah, sim, esconder era importante, sem dúvida. Era muito diferente. Ah, eu também, os pais não facilitavam, né? Deixar uma ele e ela com o encarte do fórum em cima da mesa da sala, junto com as outras revistas, nunca pegava bem, realmente. Eu falei pro Dave, vamos assinar Playboy. Olha só. Porque o Almôndega tá na idade, né? Aí finge que como não quer, não quer nada, chegou do correio, né? Ah, é. Mas não precisa mais disso. Mas aí o Dave não quis se recusar. O Azaghal. Claro. É porque claro. O garoto tem que ter alguma dificuldade na vida. Porra, só falta o quê, cara? Olha. Aniversário dele, vão chamar uma stripper logo. Não, olha só. Teve que vir o Guga do Rio de Janeiro pra dar a primeira Playboy pro guri. Porque tem que ser algo que pareça ser proibido e ilegal. É, mas, gente, mas o tio, no tio tem que ser o tio malandro, porque eu não posso facilitar a vida dele. Senão o garoto nunca vai. O dia que ele tomar um não na vida, ele desarma. Hoje a sociedade, a geração XYZ, sei lá. Essa porra aí. Não está preparada para o não. As pessoas é tomam o não e surtam. Atirei o pau no gato. Não atire o pau no gato. Agora, eu acho que, por exemplo, um outro choque de geração é o consumo desenfreado. Isso é um choque de geração. Que na época dos nossos avós, tipo, presente de criança, né? Era no aniversário, meia. No Natal, meia. Meias e cuecas. Meias e cuecas. É, mas eu tava camisola. Vendo... Camisola. Cuequinha do super-homem. Tava... Cara, como eu ganhava camisola. Mas eu tava vendo uma vez um documentário sobre isso, e aí, na década de, acho que 60, 70, quando as mulheres começaram a ficar mais independentes, a trabalhar, né, e tal, veio a culpa, né? Aquela coisa da culpa. Começou aquela coisa de, né, você querer compensar. Compensar a ausência. Começaram a aparecer, né, as propagandas de brinquedos que não existiam. Você lembra que nas propagandas de brinquedos tudo era muito mais foda? Tudo. Ah, era. Eles faziam uma cidade com explosão. Pô, G.I. Joe, cara, tinha rios, tinha ribanceira, olha, tinha abismo, tinha puta. Não, puta nunca teve. Nunca teve puta. Olha, eu vou te dizer o seguinte, dava até uma depressão ganhar um brinquedo maneiro, porque na televisão era tão foda. E quando você ganhava, você falava... Essa porra! Eu me sentia... A nossa geração usava mais a imaginação, né? Hoje em dia tá tudo pronto. Sem dúvida. Hoje em dia você aperta o botão do play, entendeu? Você vai ali e aperta. Não, mas olha só. Quando a gente era criança, tinha propaganda da Suzy... Que ela falava. E aí você chegava em casa e a boneca não falava, era uma depressão horrível. Ah, peraí, a boneca não falava? Ué, mas na propaganda falava? Na propaganda mexia a boca, sabe? Era um efeito. Que lá. Isso? Era. Não, ela andava, disso. Mexia os bracinhos, sabe? Ah, era stop motion, né? Caraca, tudo errado. Tudo errado. Aí veio os processos, né? Veio nada. Ah, era aquele processo. Naquela época não tinha problema. Naquela época o nego vendia cigarro de brinquedo pra criança, cara. Vendia. Verdade. Pois é, verdade. Ah, eu fingia que fumava e ia diminuindo comendo. Hoje em dia, nego vende criança de brinquedo pra cigarro. Lembra aquele chocolate que tinha aquele molequinho na... Lembro. Com um cigarrinho, né? Já com cara de malandro, né? Então, isso foi produzido até década de 90, você acredita nisso? Caraca. Essa caraca. Foda. Só que eu acho que eles já tinham mudado o conceito de não era mais um cigarro, era um... Ah, era um stick. Bota um stick na boca. Mas na nossa época era um cigarrinho, tinha aquela embalagem com um filtro desenhado. Cara, na nossa época os desenhos animados fumavam. Cara, a gente em São Lourenço ia comprar aquelas lembranças. Estive em São Lourenço, lembrei de você, né? Aquele burrinho que chora, sabe? Aquele que se aperta e ele vai ficando molinho. Por isso... Tinha o cigarro de madeira. Nossa! Pra vender um cigarro igual um cigarro normal. Só que era de madeira, pra você brincar de fumar. Que ótimo. Ô, gente, por isso que na nossa época tinha que ter medo. Os pais tinham que bater, porque era muito... Era muita loucura. Era tudo liberado. Mas funcionava, tipo, as ameaças. Tipo, olha o homem do saco. Eu tinha medo. Exato. Cara, eu tinha pavor do homem do saco. Hoje em dia não funciona. Ah, que homem do saco? Que? Não existe nada. Cala a boca, pá. Ainda bate cara, na sua cara. Eu sou testemunha de uma criancinha que teve aqui até no escritório, aqui no Nerd Office. E eu fui dar uma bonequinha pra ela. E a bonequinha vinha com gessinho no pé. A bonequinha tava machucada. Vem com gessinho. É a bonequinha do Teleton. É, do Teleton. Aí eu fiz a vozinha da boneca pra ela. Ai, Ai, fulana, estou da dói. Cuida do meu pezinho. A garota pegou... Ela tem 4 aninhos. Pegou a caneta e começou a furar o pé da boneca. O pé engessado. E falou, ela não fala. Ela não é de verdade. Não é o brinquedo que voa. Sua maluca! Ela não fala, porra! Não, e machucou mais ainda o pé. É, tá doendo agora que vai doer. Vou dar motivo pra tu reclamar. Não, mas vocês não sentem isso? Que as paradas não funcionam, essas coisas? Não, antigamente funcionava. Eu tinha medo até do síndico. Mas sabe por que não funciona mais? Porque antigamente... A gata tinha medo do síndico. Caraca, eu tinha e da sirene do parque. Sirene do parque? É que o Parque das Águas tinha uma fábrica dentro. Ah, em São Lourenço. Em São Lourenço e em Caxambu. É. E aí, na hora do almoço, ela tocava uma sirene. E na hora que ia fechar. Aquela sirene de fábrica é aterrorizante. Cara, Segunda Guerra, aquela porra. Tinha pavor. Nossa, Agatha chorava. Mas é engraçado isso, porque antigamente a geração anterior tinha medo de apanhar, da repressão dos pais. E ela tinha que ser boa pra conseguir as coisas. Porque você não ganhava presente toda hora. Você não, não é nem questão de ganhar presente. Você não consumia toda hora. É. Você, verdade. Pra ganhar a figurinha no álbum de figurinhas, você tinha que ter ido bem no colégio. Não era toma aí tudo que você quer o tempo inteiro. É, tinha que catar moedinha, né? Hoje em dia, cara, o cartão de crédito já tá lá na PSN, malandro. É só da Bai. É só da Bai. Molecada de iPhone só comprando aplicativo. É, pra que uma criança tem um iPhone? Pra quê? É, não existe mais o medo. Hoje em dia, a criança fala, eu quero. Aí o pai fala, toma. Aí chega o psicólogo e fala, mas você tem que fazer isso mesmo. Você não pode dizer não pro seu filho, porque senão ele vai virar um psicopata. É, se você não disser não pro seu filho, ele vai virar um merda. Então vamos tentar chegar ao meio termo, nem merda, nem psicopata. É verdade. O meio termo. Nem merda, nem psicopata. Fazer um livro, nem merda, nem psicopata. Ah, tirei o pau no gato. Psicólogas, elas são piração total, né? Não? Depende. Não, não. No outro dia eu vi uma na televisão que falou que contos de fada são ridículos, que a gente não devia contar pras crianças. Branca de Neve. Que é isso? Porque ela disse que as mulheres são retratadas como dependentes de um príncipe salvar elas. Isso, isso. Concordo. Que são gente, vai tomar banho. Ah, que saco. Que não sei o que. Ah, vai tomar banho. Tem que contar a historinha do conto de fada original. Que o lobinho violentava a vovó, esquartejava chapeuzinho vermelho, comia o lenhador e botava fogo na porra da floresta. Ele vai falar, se você ficar comendo meleca, vou te levar pro lobo. Nunca mais vai comer meleca. Hoje em dia, em vez da Bela Adormecida, é a Bela Executiva Bem-Sucedida. Né? Não pode ser mais nada lúdico. Não, tudo tem mensagem demais. Tem mensagem demais nas coisas, cara. É, eu acho que essa parada tá mudaram, ficando errada. Mudaram o Atirei o Pau no Gato. Ah, não. Isso é um absurdo, cara. A música tinha uma letra que já, pra começar, não fazia sentido. Ah, tadinho do gato. A única coisa que fazia sentido na letra era Atirei o Pau no Gato, tiraram a parada. Como é que é agora? Não atire o pau no gato, tu, porque isso tu não se O gatinho, nhô, é nosso amigo Gogô. Não devemos maltratar os animais. Que merda, hein? Que viadagem, hein? Agora só mais... Na nossa geração não existia ecologia, nada disso. Cara, olha só, olha não, só. Não, tá olha, certo, olha, gente. Olha. É uma mensagem legal. Não, tu Anders, ué. Não atire o pau no gato. Tá certo. Na nossa época, você atirava o pau no gato e o gato não morria. Ele não morreu, exato. E mostrava que o mundo era assim. As pessoas vão te bater. E quando você não morrer, a dona Chica vai admirar. Não. Não, gente. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Não é morreu, pronto. Foi ótimo. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Ele deu um berro. Se assustou, gente. Não, gente, isso é horrível. A criança jogou um pau no gato, vai machucar o gato? Não vai. Ai, criança, que olha horror, só, mas não pode na fazer nossa isso. Época, o máximo do politicamente correto era isso. Você atirou o pau no gato, mas o gato morreu. Então tá certo a cantiga. Cara, que não, mas olha aí, eu comprei uma historinha da cigarra e da formiga... moderna, pro Almôndega. Na nossa época, a cigarra era tida como uma vagabunda que não queria nada com nada e a formiga era trabalhadeira. Na versão do Almôndega, a formiga no final, quando tá inverno e não deixa a cigarra entrar, a cigarra fala, pô, formiga, se não fosse a minha canção, você não teria tido toda aquela empolgação. Bullshit! Isso é uma revisão comunista não, dessa não, porra. Cara, Mas isso é óbvio! Cara, quando eu tô... A gente tá embalando aqui na Nerd Office, a música é que empolga a gente, é a música que te dá força, que te deixa alegre. Então faz o seguinte, manda a cigarra gravar um disco e vem ajudar a empacotar. A galera que tá dirigindo, que tá indo trabalhar, escuta Nerdcast, fica contente. Você é só cigarro. Você só cigarro. Mas a gente não fica aqui só cantando, não. A gente trabalha em outras coisas. É, cigarra, não, a é cigarra só queria gravar podcast e ficar deitado o dia inteiro. É, verdade. A cigarra não, não era. Caraca, a cigarra era uma vagabunda. Cara, essa releitura é muito escrota, não, cara. Não, mas a cigarra são os artistas, é a música, é, entendeu? É alegria. É alegria, é alegria. Porra, a vida da formiga era uma merda, gente. Tá vendo? Olha como a história prostituiu a realidade. A formiga trabalhadora, a vida dela era uma merda. Era uma merda. Você tem que ser um hippie maluco que no final vai dar tudo certo. Não, cara. Não, a cigarra animou ela, você sacou? Animou ela, cara. Ah, claro, não, aquela não, música não. Maneira da cigarra. Então, a cigarra devia cobrar com o velho artístico e depois ainda foi pedir comida pro cara. É exatamente por isso que eu acho que daqui a uns 10, 10 não, mas daqui a uns 15 anos vai ser foda pra essa geração de hoje. Que exatamente essa geração de hoje tá pensando que, ah, a cigarra no final deu tudo bem, bababá, bibibi, bababó. Porra, um conto de fada não é um cautionary tale, não é um conto exatamente pra mostrar, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Dá merda, exato. É, exato, é. Aí você pega o troço que tem uma função e muda, você tá dizendo que quem estuda, quem corre atrás, quem faz por onde é um babaca. Que o legal é ficar na porra da praia fumando maconha. Não. 13 anos de idade. Não, a cigarra era cantora, porra, vai. A cigarra era cantora. Não fode, André. Era cantora. Era, vai. Porra, era cantora. Ah, tá. Então, peraí, vamos fazer um raciocínio aqui. Não tem cigarra, tá? A formiga ia ficar lá fodida, falando, não tem cigarra, não posso trabalhar. Ela ia trabalhar boring. Porra, não tem cigarra, eu vou morrer. A formiga falava pra cigarra, para, larga essa porra, vem trabalhar, seu filho da puta. E, não, tá tudo certo aqui. Um conto moderno. Vocês são muito chatos, cara. Olha só, um conto moderno, correto, seria. Moderna, vai. A cigarra, pra ser recompensada no final, ela tinha que tocar. O cigarra hippie. Tocava o violão dela e ficava enchendo o saco. Aí vinha a formiga, porra, cigarra, arranja um emprego aí. Tu vai passar fome no inverno. Tu vai se fuder no inverno, tu não vai ter previdência. Previdência tá quebrada. Tem que ter uma previdência privada. Aí a cigarra ia falar assim. Essa formiga tem razão. É. Eu vou dar aula de música. Olha aí. Aí você é professor melhorou. De música da formiga. Concordo com a Zagal. Aí, a arte da merda da cigarra ia ter alguma função. Mas pera, agora eu vou falar. A porra do professor de música não ganha que nem um popstar. Entendeu? Mas a formiga não ganha que nem um popstar também. É. Dinheiro é o popstar. E a mas cigarra? A formiga... Mas, quem ganha dinheiro é o cantor lá que tá... Mas ninguém precisa ser popstar. O cantor não tá dando aulinha de música não, Jai, se eu te pego. Não tá, você não. Não precisa ser a popstar. Outra coisa importante que vocês falaram agora: ninguém precisa ser o popstar. A gente tá criando uma porra de uma geração inteira. É, da fama. Que ninguém quer ser médico, ninguém quer ser engenheiro, ninguém quer ser advogado, ninguém quer ser isso. O nego quer ser jogador de futebol. Não. Pior! O jogador de futebol, ele tem um talento e ele gera, um bom jogador de futebol, gera muito dinheiro pro clube que ele trabalha e tal. Mas não dá pra ter uma nação de jogadores não, de futebol. Não, concordo com você, mas eu digo pior pelo seguinte. Porque assim, pra você ser um jogador de futebol, você tem que ter um talento e você tem que jogar futebol pra caralho até alguém olhar e falar, caralho, esse cara joga futebol. Existe uma seleção natural entre os jogadores de futebol. Não tô falando que as pessoas devam almejar ser jogador de futebol, mas hoje em dia é pior, cara. Porque hoje em dia todo mundo quer ser cigarra. Pois é. Todo mundo quer ser famoso. E aí fica essa luta pela audiência na internet. As pessoas vendem sua intimidade, seus corpos, suas vidas, por joinha, por like, por view no YouTube, cara. As pessoas não precisam ter conteúdo, elas só precisam ser vistas. Isso é muito bizarro. Isso é bizarro. Isso é uma corrida das pessoas pelo joinha, cara. Então, graças a Deus, a cigarra, né? Que agora a galera tá além da cigarra. Tá? Não se preocupar com conteúdo, né? Só pra like. E aí fica nessa dos 15 minutos de fama eterno e fica atrás disso e não acrescenta nada pra ninguém. isso é uma parada, cara, muito bizarra. Tudo existe dois lados, sabe? Tem essa geração das pessoas que vivem em troca de favor. Faz um vídeo, aí fica famoso, aí é convidado pra uma festa, aí ganha um kit de cerveja, aí ganha um não sei o que lá. E essas pessoas, elas acham que isso é o suficiente, cara. Tá, e o Big Brother, amigo? E fica ganhando miséria, miséria. Tá, e Big Brother, pois é. Exato, exato, cara. É garantia, as meninas querem garantir sua Playboy, né? É isso aí. Olha só, nada contra o cara querer ser jogador de futebol e ele investir a vida inteira dele para ser jogador de futebol. Nada contra. Acho arriscado pra cacete porque existe o fator talento, que talvez ele não tenha. Mas tudo bem. Não, mas o futebol tem que ser tido como um esporte na sua vida. Isso. Você faz aquilo como um esporte. Se você for bom, beleza. Isso. Show de bola. Mas tem um pequeno problema. Se o cara investe um tempo absurdo pra ser um popstar, um tempo absurdo pra ser um jogador de futebol, um tempo absurdo pra ser algo que não é o padrão, ele pode se ver aos 20, 25, 30 anos de idade com um puta problema nas mãos. Porque ele não vai ter conhecimento, especialização em porra nenhuma. A não ser em ser quase aquilo que ele queria, mas não conseguiu ser. A galera que não consegue é essa galera que vai tentar ser popstar. É, na época dos nossos pais, né? Fogueiro. Sitezinho, jogo médio. Esse negócio de choque de geração é relativo. É. Porque recentemente estivemos em Amsterdã no Museu do Sexo. Nossa, que ferro. E eu vi que a putaria, meu filho, é igual a século. É verdade, é verdade. Suruba, tudo isso tem há muito tempo. Aquelas mulheres com carinha de boneca, né? Todas umas vadinhas, o que, que é isso? Fiquei chocada, amiga. Falei, já, não. Nego, olha, nego não fazia nada diferente é do verdade. Que se faz hoje em dia. Só que antigamente era tudo escondidinho. Escondido. E hoje em dia... Então, isso é um choque foda. Antigamente as pessoas se escondiam por respeito, vergonha, medo, mas elas se escondiam, cara. E hoje em dia as pessoas jogam tudo na tua cara. Que elas ou não te respeitam, ou não tem mais medo, eu não sei o que é pior. A gente teve um choque de geração que abalou duas gerações recentemente. O pai da senhora de Avenida falou assim: vamos ali na feirinha japonesa comer alguma coisa, comidas típicas. Ah, não. Em Curitiba tem o Matsuri e tal. De geração. Aí a gente foi no, na pracinha ali onde tinha as paradas japonesas. E aí a gente tava sentado na mesinha de metal comendo. E não, aí, não. Cara... Primeiro que as pessoas se vestiam bizarramente. Não tava fantasiado de alguma coisa. Elas estavam... Ah, é? Parecia que tava todo mundo de lixão, né? A galera da mãe do Cinda. É. Né? Parecia que todas tinham saído do lixão. Com... Meia rasgada. É, não, cara. Né? É muito agressivo. Mas é moda, é moda. Aí, não, cara, não, mas era muito mulambo. Tinha três garotas. É moda, moda mulamba. Três garotas de, sei lá, 13, 14 anos. Três não, era um grupinho. Anos. Um grupinho com homens e mulheres. Um grupinho de homens e meninas. Misto. Não eram três meninas, não. Uma rodinha mista. Mas eu lembro que eu vi as três garotas com um cara. Não, mas era uma... E aí um, o cara beijava ali. Todas, e aí elas se beijavam, e o cara botava... E elas... Cara, era uma surra um ao vivo na praça, à plena luz do dia, cara. Era assim, de criança. Cara, beijando fiquei chocada, porque era... Da adolescente. Adolescente se beijando assim, sabe? Em grupo. A menina assim. Beijava a menina, o beijava grupo. Outro menino. E tinha um menino, cara que tava revoltado porque não conseguia beijar ninguém. Ah, é? É, tava um putaço, revoltado. Xingando. Seus filhos da puta, porque ninguém beijava ele. Então tem coisas que determinadas coisas ainda não mudaram, né? Pelo jeito. Caraca, cara, what? Cara, o que tá acontecendo, cara? É, na nossa época, não, você ficava com um de cada vez. Nessa não. Cara, juntava um bolinho pra beijar... Três ao mesmo tempo, quatro ao mesmo fazer tempo. Fazer um montinho. O que, um que eles faziam? Era guerra de línguas, sei lá. Sei lá. É isso aí. É você não respeitar o outro, não ter medo do outro. Eu vou fazer aqui que se for do mundo. A geração predominante do momento, a nova no caso, né? Ela sempre quer chocar a geração anterior, né? Sim. E aí os limites vão embora, né? O que, que a nossa geração chocava anterior? Ah, mas agora era punk, né? Ainda me lembro. Daquele... Não, ele era grunge, né? Violento. Andava com o cabelo, né? Ele andava com aquele cabelão. Andava com o cabelo, né? Só isso já chocava. Andava com o cabelo. Já chocava. É, isso já chocava. A humanidade. Bermuda xadrez, corrente. A música. A música sofreu vários choques. Tá, né? Sofrendo choque de geração, da, né? Sei lá. Só que toda semana. Séculos. Toda semana tem choque de geração. Não, mas na música, o que cara, era? O Elvis foi tido como, né, um divertido, depois foram os Beatles aí, heavy metal. É. Mas eu aprendi... E hoje em dia minha... é o sertanejo universitário. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Então, mas agora. O que eu lembro que tinha aquele filme do Spielberg, dos Beatles, Febre de Adolescente, que é porra assim, que os garotos querem arranjar um ingresso pra ver os Beatles lá no Ed Sullivan Show. E aí o garoto tava com o cabelo do Paul McCartney. Chapeleta, exatamente. E o pai dele era autoritário, militar e tal, não sei o que. Aí ele leva o moleque no barbeiro, corta o cabelo desse moleque, raspa esse cabelo de mulher. E aí o cara vai, raspa o cabelo do moleque, o moleque, sei lá, chora, que é porra assim. Cara, aquele cabelo chapeleta do Paul McCartney, nada demais, né? Nada demais. Mas era um choque foda. Era um choque foda. E o pai, que a gente fala assim, o pai está errado. Eu achava o pai certo. Mas ele não está entendendo os novos costumes, isso veio pra ficar. E aí eu fico olhando, cara, às vezes eu vejo essa porra e falo assim, pô, isso tá errado, mas será que eu tô errado? A gente tem que se adaptar. Será que sou eu? Eu que tô errado. Eu que tô errado, né? Então, olha só, eu acho... Nós temos que nos adaptar, gente. Não. Ô, gente, você tem valores. Cabelo grande era absurdo. Antigamente, então, a gente se o valor muda, então não tem valor certo. Mas não tem o valor certo. Não mudou, pra, o seu valor continua o mesmo. Então, eu sei, mas eu tô falando, não tem certo e errado. Mas nunca teve, porra. Mas a questão é que, porque alguma coisa passou a ser certa, o seu certo não pode ser errado. Então, mas aí... E aí o que acontece no choque de geração é que a geração nova acha que o certo dela agora é certo e o seu certo era errado. Porque você é velho, sei lá. Então eu acho que a única maneira da gente se vingar é esperar o tempo passar pra que entre a nova geração e choque aquela próxima geração. Eu me lembro que a minha mãe falava, um dia você vai ser mãe e tu vai ver o que eu passei, que não sei o quê. Exatamente. É assim mesmo, gente. O que chocou minha mãe não me choca mais. Hoje em dia outras coisas vão me chocar, entendeu? É, cara, divórcio na época. Lembra antigamente? Pô, na época da vovó, né? A mulher divorciada, coitada. Era uma elas prostituta. Ficavam excluídas. Virava uma prostituta. E você vê, né? Hoje em dia, se a pessoa casa, tu fica chocado. Não, hoje em dia, se você tá casada há 10 anos, que é isso, que gente? Não, você pedaço, você tá casada com... Ah, é primeiro marido? Segundo? Gente, ninguém tá no primeiro marido, vai. Porra, é do primeiro marido, não acredito. É, eu estou no primeiro marido. Tirei o pau no gato. Outro dia mostrou na televisão, a criança não sabia o que era uma vitrola. E a gente vê que a gente tá ficando velha, cara. Cara, como é que você ia no cinema? Você marcava com as pessoas. Ó, oh, vamos no cinema, vamos. Onde é que a gente se encontra? Na porta. Que hora? Tá hora. Cara, as pessoas estavam lá. Não, hoje em dia fudeu. Não tem o telefone de celular? Fudeu, amigo. Fica em casa que você não vai conseguir chegar na portaria. Você vai se perder. É verdade. Você entrava no cinema na primeira sessão e via o mesmo filme até as 8 horas da noite. Oh, isso era bom pra caralho. Era ótimo. Fudido era o cara que chegava no cinema às 8 horas da noite pra ver o filme e tinha que sentar na escada. Pois é, gente, isso era horrível. Isso era bom e ruim, porque por várias vezes eu entrei no meio do filme, assisti o filme do meio pro final e aí ficava na próxima sessão pra assistir o começo do filme. É, cara, isso e você consegue entender que isso era normal? A gente entra, ó, no final do filme a gente fica um pouquinho mais só pra ver o início. Cara, e aí a gente ficava, passava 15 minutos e você, ah, ok, agora eu vou embora. What the hell, cara? O que a gente tava fazendo, cara? Não, cara, na nossa época tinha uma coisa muito chata. Lembra que não tinha trailer? Tinha umas paradas nacionais, sei lá. Ah, era uma lei lá do audiovisual, do assim. Cara, isso era muito chato. Que era obrigado a passar curta-metragem. Cara, eram umas coisas horríveis. Era repórter essa. Não, antes fosse repórter, eram uns curtas horríveis. Vocês lembram? Tinha um de um tamanduá, era muito bizarro. Aí depois passava trailer com cena de sexo, em filme, horário de filme infantil. Mas olha só. Olha aí. Não adianta. Hoje em dia é proibido. Eram pequenos respiros de sexualidade. Ou no mundo. Não, travado. Era errado. Você vai levar teu filho pra ver. Eu me lembro que uma vez a mamãe tampou meu olho porque passou um trailer de filme nacional com putaria. Porra, não precisava nem ter dito, né? Ah, é, passou um trailer de filme nacional. Passou um trailer nacional, porra. É, porra. Naquela época. Naquela época. Não precisava nem ter dito, né? Gente, o que, que eram os pornos chanchados, né, gente? Que horror. Tá vendo? Tão falando de hoje em dia? Ah, porno chanchada, minha filha, era muito mais agressiva. Não. Porno chanchada não é tão agressivo quanto uma novela das 8. Ah, não. Que isso? Meu, o senhor cara? Tirei o pau no gato. Sabe uma coisa que a geração de hoje não sofre? Por mais que a telefonia seja merda, por mais que as pessoas reclamem hoje em dia de não conseguir sinal, de não conseguir internet... Nego não faz ideia de como era a telefonia do Brasil na década de 80, 90, cara. Tinha que deixar. Pra começar, ter telefone, rico. Era um, né? Milionário, milionário. Telefone era um ativo. As pessoas compravam telefone e apartamento pra alugar, amigo. Sim, sim. Telefone, eu lembro que escritórios com várias linhas de telefone eram escritórios fodas. Porra, o cara tem 15 linhas telefônicas no escritório dele. Era caríssima, uma linha telefônica particular, porque o governo cedia as concessões pra meia dúzia de pessoas. E criou-se um mercado negro de linhas telefônicas. Então você não podia estar numa loja e falar, me vê um chip, R$20. Não tinha isso, cara. É, e pra você ligar pra uma pessoa na linha telefônica caríssima que você pagou... Você tinha que tirar do gancho e deixar uma hora lá. Exato. Lembra? A gente tinha um telefone, cara, só, lembra? Emergência, whatever, né? Confio. Morre, se pode aí. Eu lembro disso. Você que... tinha que esperar... A linha. Molecada de 15 pra baixo não sabe o que a gente tá falando. Esperar, até menos, 20 pra baixo, esperar da linha. Tinha que tirar o telefone. Você tá entendendo? Que você não ligava uma pessoa imediatamente? É. Você tinha que esperar liberar um ramal pra você na central telefônica? Ué, no início do celular, eu estranhava que eu ficava esperando linha no celular. Português. Não, pô, cara, todo primeiro celular. É, muita gente fez isso. Primeiro celular eu ficava, caraca, não dá linha. É, não, isso é normal. É. Outra coisa bizarra que as crianças não têm noção do que elas estão perdendo. Os 15 minutos de alegria que elas não têm mais. É. Uma criança hoje em dia não tem que rebobinar a fita de VHS pra entregar na locadora. Uma criança de hoje em dia não sabe nem o que é um VHS. Não sabe, não, não sabe. Não, e não vai saber nem mais o que é um CD em pouco tempo. Se Deus quiser, amém. É só apertar ali no streaming. É Apple TV. Não sabe o que é você rebobinar a fita cassete com caneta Bic pra não gastar a pilha do teu Walkman, né? É. O que é fita cassete? Caraca. Não, você ser mobile naquela época era ter um vídeo, uma porra de um Walkman gigante que vinha numa alça com uma bolsa tiracolo e você tinha a enormidade de 60 minutos de música. Ou 90. É, ou 90, com a qualidade duvidosa. Isso com 8 pilhas. É. Aí a música, lembra? Neranderu. Neranderu. As crianças não sabem o que é isso. A música vai ficar deformada de repente. Eu falei alguns anos atrás. Sem sacanagem, deve ter uns 10 anos, talvez, 12. É, caralho, tô velho. Deve ter uns 20 anos isso. Jogando Bushido Blade no PS1. Pô, não tem 20 anos. Aí passa o tempo, não sei o que, PS2. E eu vendo o moleque crescendo, né? Aham. Uhum. PS3. Aí um dia o moleque me solta... Esse jogo não tá com um gráfico tão bom. Querido, você não jogou com a bola quadrada. Devia dar graças a Deus desse jogo tá com esse gráfico. É que o boneco era um pixel gigante. Você tinha que usar a imaginação. Ele era um pixel. Lembra aquele do box, que eram dois bracinhos que ficava lutando, assim? Dois tracinhos com um bracinho e luva? Caraca. Lembra? Era uma cabeça, uma bola no meio. É. Lembra do Adventure, que tinha um cavalo marinho na tela e você tinha que imaginar que era um dragão? Caraca. Cavalo marinho. É, tô falando, a gente tinha que usar a imaginação muito mais. É, gente, usava mais. É foda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o mundo é em 64 bits, com uma paleta de cores de 16 milhões de possibilidades, tudo sem fio. E, porra, aí o nego tá reclamando. Tá reclamando. Este mas é isso, é pra melhorar, gente. Se para de reclamar, para de melhorar. É verdade. Mas a diferença tem que é continuar reclamando. É engraçado que na nossa época as pessoas elas davam pulos de alegria por uma bola quadrada se movimentando na tela. Porque antes elas não tinham nada. Cara, tinha um jogo que eu adorava de Kung Fu. Eram 5 estágios, né? Você lutava com o cara do bastão, lutava com a mulher do leque, lutava com uma espécie de Bruce Lee, lutava com o chefão, e aí esse jogo recomeçava e recomeçava, e a única dificuldade a mais que o jogo tinha era ficar cada vez mais rápido, tipo o jogo do Smurf, sabe? Puta, meu Deus do céu. E eu nunca falei, puta, que jogo merda repetitivo. Nunca! Pra você ver. Era o Karateka, que o cara aparecia subindo numa montanha e chegava num dojo, não era? É isso, isso. Mas o jogo era sempre no dojo, né? Sim, sim, sim. Você ficava de um lado da tela e o cara ficava do outro lado. Era só isso. Olha só. Agora, os Vingadores. E este homem está jogando Galaga. Pergunta pro Mônica o que é Galaga. Pergunta se ele passou 3, 4 horas jogando aquele negócio que tinha 5 telas. 6 telas no máximo. Irmão, se me der um Galaga hoje, eu acho que eu jogo 2 minutos e canso. Hoje em dia, você vê como as pessoas... A geração atual, ela é mais estragada. Porque é fácil. Facilitadas as coisas pra ela. Ela vai usar calma. Olha só, não, olha só, me acompanhe. Quando você jogava o seu jogo de videogame, você tinha duas opções: vencer ou perder. Você não tinha um meio termo. Ou você ia ser vitoriosa e vencer aquele jogo, passando fome, cansaço. Você ia lutar com o videogame, porque ele não te dava a opção de salvar. Ou você falava, eu não aguento mais. Eu vou largar. Eu vou recomeçar isso desde o zero, porque eu sou um perdedor. Hoje em dia, o jogo é uma moleza, você tem vida infinita e ainda pode salvar, cara. É. Tá criando só uma geração de acomodados. É muito mais fácil. É uma outra. Não, olha só. O jogo sem save era um jogo dizendo pra você... Não. Se você não continuar, você vai perder. Não, ele fala disso. Ah, antigamente. Se bota ele há 30 anos atrás, bota ele no tempo, larga ele lá sem celular, sem internet, sem porra nenhuma, até se matar, fazer araquiri. Nada. Vivi. Sem dúvida. Sobrevivi. Porque eu quero ir com ele fazer um spa onde não tem tecnologia. Ele falou que não vai nem fudendo. Porra, você quer tirar comida e tecnologia? Não, porra, não me deixou nada. Porra, mas é pra você entrar em contato com seu eu espiritual. Entendeu? Então, puta que pariu, vai! Vai, Azaghal! Mas isso é um choque de geração, essa parada. A tecnologia te separa do momento você é a natureza. Ah, Deus. Eu sou da Terra plana, separa. Tudo. Foda-se. Separa, gente, porque olha, no restaurante, sei lá, ou qualquer outro lugar, com é, não, são antissociais. Tem que parar e conversar. A galera tá antissocial. Tá, você tá falando com a pessoa tá de cabeça baixa. Tá cara, numa bolha. Isso tá de eu acho errado. Sacanagem com a minha cara. Reclama mesmo. Concordo com o André. Às vezes estou eu e a minha esposa aqui em casa, os dois sentados lado a lado na mesa, cada um com um iPhone e um laptop aberto. Porra, papo de maluco. Mas não importa. Você pode estar ali duas pessoas, mas conversando com, sei lá, 10 ao mesmo tempo, né? Sim, mas aí a pessoa que está do seu lado, você não está conversando. Está lá sozinha. Então, mas isso é um choque de geração, porque pra gente é, eu já estranho. Tá errado. O Jovem Nerd já acha ótimo, quer dizer... Acho que isso piorou muito. Eu me lembro que eu sentava e conversava com a minha mãe no jantar, porra. Porra, exato. Meu filho, eu chego no restaurante, ele, mãe, empresta o iPhone. Eu falo o quê com você? Na nossa época era aquela mesa, aquele conversê, a gente zoava. Tá tudo errado, aí né? Ria, os primos riam, né? Fazia palhaçada. A Azaghal não quer ir lá pra mim comigo lá, ficar em contato com a natureza. Não, Jovem Nerd, a gente morre, se não, não ficar sem peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, tudo orgânico. Mas também, porra, tu também quer tudo, né, André? Uma coisa é conversar, outra coisa é já ter contato com a natureza e tirar a tecnologia. Porra, aí é voltar pros anos 80, aí não. Porra, mas é por uma semana, imagina, vai. Uma semana. Ninguém morre. Olha só, eu nunca quis ser hippie, não vai ser agora. Não, peraí. É pra você ver que isso não é essencial pra você. Não, é essencial não. Entendeu? Mas é bom pra caralho. Então, a Ana Maria Braga fez esse teste. Ela botou as coisas dela. Ah, bom, agora sim. Nós temos aqui um padrão a ser seguido. Ana Maria Braga fez o teste. Atirei o pau no gato. Estava ontem vendo as notícias, parece que faltou luz em São Paulo. Eu fiquei preocupado. Falei, caralho, faltou luz em São Paulo. Daqui a pouco, o apagão está chegando aqui. Aí estalei o dedo e lembrei, tá, isso hoje em dia não acontece mais. Vocês se lembram a coisa de 20 anos atrás, como é que era? Não era 20 não, 10, vai. Não, nem era apagão, era blackout regional. Era sim, era comum, olha só. Era comum, choveu blackout. Pega o Brasil e traça uma linha no meio, horizontal. Da esquerda pra direita. Daqui pra cima não tem luz. Daqui era pra assim baixo mesmo. Tem luz. Era assim. Ai, gente, que horror. E era normal. Era normal. Era tipo uma vez por ano. Não, isso era direto. Verão? 3 vezes, pelo menos. Caraca, verão era, tinha muita falta de luz. Ah. Mesmo, cara. Porra, mano. Aí veio aquela campanha de você desligar as luzes, se desfazer dos 3 fios e ficar só com um. Lembra que as pessoas tinham... Era de verão. Caraca, eu lembro que nessa época dessa campanha de racionamento que eles fizeram, que você tinha uma meta, né? Senão você pagava multa. Tinha um negócio tinha assim, tinha meta. Né? O vizinho do meu pai, ele entrou numa paranoia tão louca que ele vivia de lampião. Ai, não, gente. Sério? Eu juro. Que isso, eu meu Deus? Eu juro por Deus. Eram dois senhores, né? Eles jantavam com lampião na mesa. Ai, gente, que horror. Que isso, gente? Porque eles achavam, coitados, velhinhos, achavam que iam tomar multa, porque não iam conseguir reduzir lá 20, 30%, não sei quanto era, que você tinha que reduzir na sua conta. Eles baixaram o nível assim, pagaram 10 reais. Cara, pra você ter noção, nessa época, a minha avó tinha 2 freezers, máquina de lavar louça gigante, um monte de coisa. Entrou essa parte dessa época do racionamento, ela parou de usar freezer, tudo isso. É. E tá até hoje lá. Hoje em dia serve tudo de armário. É. Ela não se desfez, mas ela não usou mais, porque ela, na cabeça dela, não pode mais usar. Ela percebeu que ela não precisa usar. Exato. Porque uma casa com duas pessoas só precisa de dois freezers se você morrer e for congelar o outro. Não, mas aí ela não se desfez. A máquina de lavar louça ela nunca mais usou. Fica aquilo lá tudo pra guardar coisa. Mas será que naquela época não tinha uma utilidade porque a família era maior? Porque hoje em dia as famílias são muito menores. É verdade, também tem isso. Hoje em dia, você ter um filho é o normal. Você ter dois, porra, parabéns, cara. Você é um cara corajoso. Você ter três, interna. Mas sabe interna qual é a diferença? Qual é a diferença principal dessa questão residencial, familiar, da geração nossa pra geração atual? É que a nossa geração, nossos pais e a gente também, nós vivemos o Brasil em crise econômica severa. Sim. E nós vivemos inflação, nós vivemos... Caraca, a gente, quantas moedas a gente viu na nossa geração? Cara, era cruzeiro, cruzado... Cruzeiro real, cruzado, novo. Toda semana tinha cruzado real, sei lá. Eu assinei cheque em cruzeiro, cara. É, cara, toda semana tinha uma nota... Não, era cruzado novo. Cruzado, não, eu assinei cheque em cruzeiro, novos reais, não tinha um negócio desse também? Tinha. Toda semana tinha um dinheiro novo. Primo cruzado, cruzeiro. Tinha tudo. Aonde que tinha, sei lá, real uma foi... geração inteira com um papel moeda, um tipo de dinheiro só? Cara, a gente, da época que a mulher vinha com aquele negócio de remarcar... Você tinha que comprar antes da remarcação, maluco. A gente ia apertando tudo antes da mulher chegar. Porque... Era tipo videogame da vida real, era cara. Videogame. O preço vai subir, tac, tac, tac, tac. Cara, você, na nossa época, você ia de manhã numa loja ou numa banca de jornal, quando você voltava de tarde com dinheiro, o negócio já tinha subido de preço. É. Não tinha, você não podia planejar nada, planejar comprar. Parcelar, impossível. Parcelar alguma coisa? E nessa época, muita gente começou a cobrar em dólar. Me lembro que tinha que dentista que comprava em dólar. É, verdade. Imóveis, lembra? Eram todos em dólar. E tudo em dólar. Por quê? O real aumentava de 5, 5 minutos. O real não, o cruzeiro, sei lá. Aumentava de 5, 5 minutos. Então tinha que ser uma cobrar numa moeda estável. É, não, você lembra que no mercado a gente, no início do mês, ficava uma fila gigantesca. E era por isso que as pessoas tinham vários freezers, várias coisas em casa. Cara, porque elas tinham que comprar toda a carne, todo o perecível, e estocar o mês inteiro. Porque se ela comprasse um, dois dias e fosse com o salário que ela recebeu no primeiro dia, ela fosse comprar alguma coisa no meio do mês, não dava pra nada. Nada mais. Eu lembro, cara, que a gente ficava abrindo pão e manteiga na fila com a mamãe, lembra? A gente, no carrinho de mercado, abria pão, manteiga, ficava comendo na fila. Porque a fila era gigante. Ah, até chegar o caixa, foi de aumentar o preço e já ia comer. É. Esse aqui já comia e já era. É só você parar pra pensar, cara, como eram os mercados na década de... sei lá, 80, por aí. 80, metade da década de 80, é que você teve realmente o boom dos hipermercados. Porque os hipermercados é que te proporcionavam isso. Você ia lá e comprava o dinheiro do mês inteiro de compra pra poder levar pra casa. Sim. Porque antigamente era mercadinho do seu Saul. A impressão que eu tenho é que como a gente passou por uma série de dificuldades que a molecada de hoje não passa, eles não dão valor a determinadas coisas que a gente fala, não faz. Mas eu ainda acho que ainda existe essa mentalidade, porque todo dia primeiro até o dia 5, os mercados ficam lotados. É um inferno, é um inferno. Os mercados, entendo, ficam lá, né? As pessoas acham... Sei lá, eu não sei. Mas é. Vai acabar. Mas é o costume que uma geração. Não desprogramou. Uma geração anterior à nossa passou por isso a vida inteira. Tem gente que acredita piamente que dia 6 todas as vacas que seriam abatidas naquele mês já foram. Não tem mais carne. Não tem. Entendeu? Comprou tudo. 5 dias de. Porra, um absurdo. Nego comprando quartos traseiros inteiros de boi. Caralho. Hoje em dia não é assim. Já foi. Não é. Caraca, eu lembro de uma época que teve uma crise, uma falta de carne. Vocês lembram disso? Comia-se muito frango. Não tinha carne, maluco. Porque a carne era caríssima. Não, era caríssimo e não tinha. Não tinha, é. Eu lembro que pro motel que eu trabalhava, a gente fazia uma compra clandestina de carne no açougue. Nossa senhora. É, porque o açougue não tinha carne exposta. E aí, conversando com o açougueiro, ele falava que tava segurando a carne, que ele tinha alguma coisa, mas ele só vendia já pro restaurante, que era um cliente dele, não sei o que lá. E a gente... Tá. Nego ia pro motel pra jantar, maluco. Pra jantar! É, primeiro comia, depois jantava e voltava pra casa pra ver a novela. E aí eu ia transar em casa. Antigamente os motéis eram lugares que você ia fazer algo, entre aspas, proibido, né? Você ia com a sua namorada, o que você não podia fazer. Não podia levar a sua namorada pra casa. Você tinha que ir escondido no motel. É, escondido. As pessoas hoje em dia, o foco do motel mudou tanto que aqui em Curitiba tem um motel que o outdoor na rua, TV 3D de 60 polegadas. E aí o casal no motel de conchinha assistindo TV. Com óculos 3D vendo TV, mano. Caraca, como vocês? Porque o cara não vai lá só pra foder, vai. Não, o cara vai lá pra ver o Bragantino e Palmeiras. 3D. Tá vendo? Boa. Como os tempos mudam, antes o nego ia lá pra comer carne, porque não tinha, e agora tu vai ver o jogo em 3D, pô. É. Can't touch this. Eu acho que uma das coisas que mais choca de uma geração para outra, não é choque, né? Mas é uma diferença muito grande, um abismo, é na tecnologia. Porque a tecnologia avançou muito, muito, de 20 anos para cá, né? Aliás, o século XX todo foi assim, né? Depois do computador, cara, tudo mudou muito rápido. E a gente, cara, nota coisas absurdas. Outro dia eu publiquei uma foto na Skynet, assim, só para a nova geração saber o quanto vocês são felizes. Aí tinha uma foto de um mega disquete, aquele molinho. Sabe? Aquele preto grandão, Mas era qual? Era o de 7 polegadas ou era o 5 por 1 quarto? Não, de 5 quarto já. Cinco quarto o surubão, já. Surubão, grande surubão. Tinha 128K de cada lado. Minha unha do dedão tem mais memória do que isso. Pois é, tá vendo? Eu tive aula de informática no colégio com esse disquete. Eu também, eu também. Todo mundo. Tinha uma garota que conseguiu enfiar esse disquete entre os drives. Parabéns, mano. Olha só, eu sou de antes disso. O que eu tinha era um TK-2000 com fita cassete. Eu me lembro disso. Eu tive o TK-95 com fita cassete também, e rapaz. Era um aparelhinho de fita cassete separado. Era um gravador normal. Um gravadorzinho que você colocava. Isso. Aí você botava lá pra carregar, ficava 20 minutos, meia hora pra carregar um jogo, aí 99% dava syntax error. isso mesmo. Ponto, fudeu. Esquece. Rebobina a fita, rebobina a fita. Ah, meia hora pra carregar o jogo, meia hora. Eu tinha 17 anos já. O meu primeiro computador. O primeiro eu tinha 8. Eu nunca tive computador na adolescência inteira. Não, mas... O Jovem Nerd já tinha desde os 10, né? É porque eu tive o TK-95. A Agatha com 17 eu já tinha 20 e tanto. Meus pais leram em algum lugar que o computador é o futuro. Queima a TV. Lembra dessa porra? Hein? Lembra que o computador estraga a TV? O joguinho estraga a TV? Ah, sempre teve isso, né? Fita pirata também, coisa que você gravava no videocassete também. Tudo estragado. Isso era verdade? Não, claro que não. Nenhuma. Eu acreditava que fita pirata. Caraca. Ela estraga o teu videocassete. Que eu gravava música de rádio. Eu gravava na minha videocassete. Tem músicas até hoje que eu tenho na minha memória muscular. A vinheta da rádio. É. E eu escuto a música. Eu escuto a música hoje e na hora da vinheta da rádio eu toco na minha mente. Transamérica 15 para as 3. É. Por exemplo. Exatamente. Transamérica 15 para as 3. Sabe aquela música do Aladdin? É, Whole New World, sabe? Então, essa música pra mim, quando ela termina, For You and Me. Aí começa a guitarra da música do Michael Jackson. Tem. E pra mim, cara, a música. Sempre que ela tem. Eu ouço essa música de novo. Falta guitarra no final, porque ela tava, a rádio e tava tinha entrando. Toda América, trans... Fica na memória, de vendas. Tinha que cortar a parada, né? E antigamente eles não falavam no meio da música. É, eles eram mais educados. Eles só falavam no final pra você poder gravar. Hoje em dia eles falam. Tinha uns meio. Programas de rádio específicos que eram pra você gravar. Sim. E aí esse programa eles não zoavam a música. Isso. Que é tipo de 6 às 7, todo dia era um programa pra você gravar a música. Isso aí. Mas a maioria ele falava no meio da música, depois... cortava a música antes do final. E você lembra que... gravar a música e antes do final eles tiravam a música. Tirava. E você lembra que era uma guerra pra conseguir uma tradução? Tinha que pedir pro professor de inglês, tinha que pedir pra alguém. Não tinha esse negócio de vamos baixar ali, vamos no Google. Eu comprava revista de tradução de música lá. Revista de letras de música. Letras de música e tradução. Você falou em Google, isso é lindo. Você teve conhecer Barça? Eu tinha. Caraca. A gente tinha conhecer. A gente tinha conhecer. Cara, eu tinha conhecer e a Barça. Todas as... Meu avô tinha Barça. A gente tinha Mirador, né? Mirador. E o vovô Mirador. Tinha conhecido. Tinha no colégio, tinha Delta Universal. Porra, todos os trabalhos da escola eram iguais, porque todo mundo pegava no mesmo lugar, amigo. Era outro tipo de copy-paste, né? Era. Hoje em dia, você simplesmente... Ah, eu queria saber sobre dendritos amorfos isolados no espaço tridimensional. Você bota no Google e tá lá. Você conseguir descobrir qualquer coisa que estivesse fora do conhecer e fora da Barça era fisicamente impossível. Se já está fora do conhecer e está fora da Barça, não existe. Mas sabia que hoje em dia isso também é complicado? Porque eu já vi vários trabalhos do Almôndega e da Amanda que a professora fala, não pode pesquisar no Wikipedia. É verdade. Assim. É porque o trabalho vai até... Todo mundo vai lá. Wikipedia, copy, paste. É, os professores têm um desafio novo, que é justamente exigir mais do que um copy, paste do Wikipedia. O trabalho vai com hiperlink, maluco. É. Print screen da página, parada. A nossa época a gente pesquisava na mesma fonte e usava lá suas enciclopédias, mas eu acho... Escrevia, né? Pelo fato de você escrever, mesmo que copiando, você tá assimilando aquela informação. Então, essa parada de escrever... E a gente tinha que resumir, senão tinha que escrever e caía o braço. Tinha que resumir. Então você tinha que ler, interpretar e resumir. Isso aí. Esse é o exercício do trabalho. Porque o negócio tinha 20, 30 páginas. Cara, o desafio dos professores de hoje é combater o copy-paste? Puta que pariu, você é professor. Todos os trabalhos têm que ser entregues à caneta. Pronto. Não tem copy-paste a caneta? É verdade. Eu sei que façam o caso se deu o trabalho de usar uma fonte pra... É verdade. Eles exigem que seja tudo... Não pode ser caneta. Não pode. Não pode. Então eu estou incentivando o copy-paste. Estou incentivando porque as crianças... Mas não pode ser o Wikipedia. Inscrevem na UM, entendeu? É, cara, tá vamos lá. Tá vamos pro vocabulário. Põe. Eu já vi põe. P-O-I-M. Põe? É, em vez de põe, né? Põe. Põe. Caraca, põe. Como põe? A gente recebe uns e-mails. Meu amigo. É, então, isso é preocupante, é gente. Meu amigo. Mas sabe o que é isso? Porque as pessoas não leem mais. Exatamente, as pessoas não leem mais. Eu e colam. E as pessoas têm um negócio maravilhoso chamado corretor ortográfico. Pois é. Você escreve qualquer merda no Word e ele corrige pra você. Antigamente, você não tinha isso. Você tinha que escrever na mão, errou, passava o leak paper, não deu, rasga a folha e começa de novo. Existe uma epidemia que está matando os R's do infinitivo, dos verbos. Existe essa epidemia. O que está acontecendo? Onde foi? Morreu o R. O R morreu. Eu vou pedir pra você. É. Eu vou abrir... Não sei o quê. É, pedir é bom. E quando é pedir? Pedir! Ah, é. Por favor, jovens, verbos no infinitivo têm R no final. Todos! Não adianta não nada. Não há exceção. Ele vai escrever pedir. É, pedir. A merda continua. Não. Vou pedir pra tu. Eles não sabem a diferença de massa? Pra mais. Ah, maluco. Não caraca. Mais. Não meu. Sabem. Não eu existe. Vou explicar isso agora. Mais com I, você tá somando. Isso. Mais o resto é o resto, meu irmão. O resto é mas. Mas. Porém. Não, porém não. Porém é demais. Porém é muito vocabulário. Porém eu forcei, né? Não, demais. É, então, cinco letras? Não. Tipo assim. Mas, tipo assim. Exato. Mais. Eu quero isso. Eu quero a Mariola. Mais uma rabanada. É simples, cara. Faz um esforcinho, topeiro. É, crianças, cuidado com isso. Vai te fazer bem lá na frente. Nunca fui letrado, nunca vou ser convidado pra Academia Brasileira de Letras, mas eu, que não sou exemplo de aluno de português, fico chocado. Ah, eu também fico. Chocado. Eu, meu irmão. Eu. Pra você ver que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos. Fico chocado. Eu li uns e-mails, cara. É sério, quando o e-mail agride, e não precisa ser muito não, agride só um pouco, eu já não respondo. Tem e-mails que eu leio e eu falo, puta, eu poderia até responder, mas tá tão mal escrito que eu vou deixar esse cara se fuder. Cara, lembra o Marcelinho lendo os contos eróticos? Não tem vírgula naqueles contos não eróticos. Não tem, não tem. Não, olha só, quando você escreve muito errado, sem pontuação, sem acentuação, você não tem credibilidade no que você tá falando. Você pode estar tentando... Mas eu não consigo entender esse que é o problema. Por que as pessoas não querem escrever? Qual a diferença da caneta pro teclado? Que dá trabalho, Andréia. Não, mas tem palavras que dão mais trabalho. Naum. Naum não dá mais trabalho? Não? É, você de qualquer forma tem que apertar quatro teclas. É, eu não entendo isso. No naum também tem que apertar quatro teclas. Ah, não, tio. Você tem que apertar o shift, né, pra pegar duas teclas ao mesmo tempo é demais. É demais, é demais. O shift é demais, cara. Crase, então? Crase não existe mais. Não existe. A crase eu acho que devia cair, realmente. Eu sou a favor de usar dois A's. A-A. Escrever. A-A. Que babaquinha. É que nós somos de uma época em que você tinha que fazer... Você sabia que as coisas tinham um início, meio e fim, tá? Você tinha que fazer o início pra passar pelo meio pra chegar ao fim. A molecada de hoje, ela já tá do início, ela pula pro fim. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito ágil. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito blá, blá, blá, blá, blá, blá. O cara filosofa em 140 caracteres. Não dá pra filosofar em 140 caracteres, a menos que seja um japonês de 90 anos de idade que escreva haiku. Não, não tem como. A gente abrevia no Twitter. Não tem como. Tem mandando mensagem, não, abrevia, SMS. Abreviar. Não tem como. Não, vocês acabaram de explicar. Muita coisa tá acontecendo por causa dos 140 caracteres. Mas não, existe abreviação e abreviação. É, eu abrevio. Não tem como. VC é uma abreviação legal. É. É, agora, fulano, eu queria Tiad no Face. Amigo, você não sabe o que é gramática. Logo, eu não vou me dar o trabalho de falar com você. Sinto muito, porque se eu te adde no Face, eu vou ter que ouvir uma pá de merda. Eu vou ter que ler coisas que eu vou ter vontade de arrancar os olhos. Então, existe uma diferença, né? Um bom senso aí. Porra, não dá, não dá. Uma coisa é usar gíria. Tá bom, você tá entre seus amigos usando gíria, etc. Agora, você vê no ambiente de trabalho, o nego falando, pô, tipo assim, né? Cadê aquela pasta? Exatamente. Você transferir isso pra sua vida profissional, que é a preocupação. Mas eu sempre digo que costume de casa vai à praça. Concordo. Não me venha falar que você escreve errado no MSN de sacanagem não. E que no colégio você vai escrever certo no seu trabalho. Vai escrever não errado. Vai, meu amigo. Se você comer de boca aberta em casa, você come de boca aberta na rua. Sabe qual é o pior de tudo? É que quando alguém te chamar a atenção que você tá comendo de boca aberta, você vai chegar em casa e falar, mamãe, eles me bulinaram na escola. Por isso, me bullying, eu como de boca aberta. E aí o papai, coitado, gastar um rio de dinheiro na merda do psicólogo pra tentar consertar aquele psicopatinha semi-retardado que come de boca aberta. E foi bulinado. Não, seu animal. Porra. Bullying. Isso... Vem cá, você passava bullying na escola? Você sofria bullying na escola, Zagal? Eu não. O Alexandre sofria. Você sofria bullying, jovem? É, não tinha esse nome na época, né? Mas vem cá, você morreu? Eu lembro que tinha uma menina que ela era gordinha na escola e ela tinha uma bunda bem grande e larga. O apelido dela era Travesseiro. Mas era só isso. Anos mais tarde eu reencontrei ela e ela disse que isso estimulou ela a emagrecer e ela ficou super magrinha e bonitinha. É então, começou. Aí. Por causa do apelido Travesseiro. Quem é essa, né, Travesseiro? Não, não. É, amiga de escola, mano. Olha o jovem, né? Há pouco tempo, hein? Não, há pouco tempo pra hoje, uma convenção? Ah, uns anos atrás. Olha aí, olha aí. São Paulo? Pô, bonitinha. Tá muito soltinho nessas reuniões de São Paulo. Não tem nada a ver com o Renan de São Paulo, cara. Tá muito sujo. Pronto, DR. Contra onde? A Vanessa assume aí. É. Fica na, aqui cara, arrumando casa e você... Dona Travesseiro do... agora cara, virou o quê? Isso foi na época do virou Orkut. Virou Lençol de Seda? Na época do Orkut. todo mundo se reencontrava no Orkut. O filho dela agora é almofadinho. E as gírias? Eu acho que a gíria não é uma mudança de comportamento. Não, não é um choque de geração, mas é uma parada. Não, mas legal. Tem certas gírias que novas. Eu não entendo. Que a gente. Caraca, como que isso chegou aí? É. Ah, mas por exemplo, na nossa época, maneiro. Maneiro. O que maneiro significa? Boa pergunta, o que significa maneiro? De onde vem essa porra dessa gíria? Mas nossos pais, a gente fala, caralho, isso é muito maneiro. Tony Maneiro. Não é? Não, não, cara. Eu imaginei por muito tempo que fosse por causa do Tony Maneiro, porque ele era o cara maneiro. Pra mim é até hoje. Ó, tem uma que eu não entendo hoje em dia. O que quer dizer sussa? É sussa, meu. Sossegado. Sossegado. Tranquilo. Olha aí. É sussa. Sossegado. Vivendo e aprendendo. Uma gíria que eu não curto muito é essa véi. Véi. Véi. Essa é uma gíria nova. Eu não gosto. A molecada. Ah, mas a molecada véi. Fala. Não, véi. Fala. Eu não tô recriminando, pode falar. Eu acho bonitinho, vai. Eu não acho, esquisito. É legal. Eu acho esquisito. Não, é legal. Você que pô, é muito legal, velho, véi. É que tu tá véio, meu filho. Tu tá véio. Véi. Eu não curto. Essa é uma particularidade. Véi, tu tá véio. Você chamar o outro de véi, você tem que ter pelo menos 30 anos e o outro, no mínimo, 30 também. Não, mas a garotada só chama de véi. É. Não, molecada, um chama o outro de véi. Uma coisa que eu detesto, que já é antiga, tinha na faculdade, e as pessoas que falavam assim na faculdade, eu simplesmente comecei a me afastar delas, porque aquela porra ficava com medo de pegar em mim também, é tipo assim. Ih, eu tipo falava assim, quando adolescente. Tipo assim. Tipo assim era... Ah, eu usei muito tipo assim. Olha só, isso aqui é amarelo, mas é um amarelo tipo assim, mais amarelo. Cara, mas tipo isso. Assim fazia parte do nosso vocabulário. Tipo assim. Tipo assim. Pois é, eu me afastei de muita gente na minha vida que falava tipo assim. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém não. Merece. Não, ninguém merece ouvir você falando ninguém merece, santa. Aí eu virava as costas em banco. Mó caô. Mó caô. Mó caô. Olha só, anos 90 é isso. Eu queria comprar uma mariola, tipo assim, de banana, morou? Não, morou não. Pô, mó caô, aí tu quer comprar uma mariola, e ah, porra. Mó caô. Dá vontade de chegar e falar, filhinho, respira fundo, não tá oxigenando o cérebro. Atirei o pau no gato. Não atire o pau no gato. Tem uma gíria que eu acho horrorosa. Qual? Que na nossa época eu falava, ah, vou ficar com aquele garoto, né? Tô ficando, tô pegando, sei lá. Hoje em dia, tá chamando na beça. Tá. Que isso, não? Que bonito, né? Chamou na beça. Chamou na beça é aggressive. Vou chamar na beça. Que isso, gestão. Vocês não usam isso, jovens? É, usa, usa. Que ah, isso? Chamou na benção. É porra, horrível. Bonito demais, né, cara? É muito romântico, disse né? Disse tudo, disse tudo, né? Chamar na benção e fazer aquele biquinho sensual. Não, isso é uma parada que me irritava. Essa parada do tá ligado, isso me irrita. Tá ligado? Tá ligado. Olha eu tocando aí, ó. Tocando, tocando fala tá ligado. Tá ligado? 24 horas. Pronto, eu sempre dou um furo, mas... Mas olha só, porque tá assim, ligado, tem as gírias que pertencem ao seu tempo e tem gírias também que variam de região pra região, não, né? Mas o tá ligado, tá cada ligado? Frase, o Tucano fala em cada frase, isso é irritante. Fala bastante tá ligado, é, Tucano. Tá. Ah, mas tem gírias que a gente vai pegando pra gente. Tucano fala tá ligado, tá ligado? É, tá ligado, tá ligado. Atirei o pau no gato. Tem gírias que vão mudando muito, que são relacionadas à vida noturna. Porque quando a gente era moleque, a gente ia na boate. Não. Não, não. Que já era uma evolução de danceteria e discoteca. Eu ia na night. Não. Não. Não. Night é depois. Nunca fui na night boate. Depois, night boa. É depois. Nunca fui na night também. Eu ia é, pra night. A gente falava boate. Danceteria, pra night. Pra discoteca. Discoteca. Eu falei discoteca. Discoteca. Outro dia eu falei discoteca. A minha sobrinha me sacaneou. Depois de discoteca veio boate. Boite. Boate. Você lembra? Boate. Direto, boate. Direto. Boite. Boate. É boate. Boite, é boite. E aí depois virou night. É. Né? Agora é balada. Mas tem uma que é pior. Agora é balada. Agora é balada. Balada, nunca entendi. Vou pra balada. Vem cá, você vai com um cara tocando violão? Isso é balada. É verdade. Então você balada. Vai pra noitada, você vai pra night, você vai pra putaria. Pra esbórnia, pro inferno. A gente falava que ia dar uma badalada, vai. Não, não. A falava gente assim. Ah, vou dar uma badalada vou por aí. Vou dar uma badalada? É, vou dar uma volta. Vou trabalhar na igreja, vou dar uma badalada. Não, gente. Vou trabalhar à noite. Vou dar uma badalada. A badalada virou rolê, vou dar um rolê. Rolê, sim. Rolé. Vou dar um rolê, vou dar um rolê. Bife é rolê. Rolê, eu sempre falei rolê. É rolê. Nunca falei rolé. Eu falava rolé. Ou rolê. Eu vou dar um rolê. Vou dar um bife é rolê. É, tem a variação. É rolê, é rolar. Olha só, rolar, Rio, rolê. Eu lembro que no Rio, na década de 90, tinha ir embora era ralar peito. Ralar peito, ralar peito. Ralar peito. Eu sempre imaginei o cara se jogando no chão e ralando os peitos todos. Sempre. O cara falava, vou ralar peito. Eu imaginava o cara ralado. Ralar peito? Não faz sentido. Eu, quando o cara falava isso pra mim, eu imaginava ele, vou ralar peito e sair correndo e pular pra fora do lugar, ralando os peitos no chão. Eu imaginava. É uma vontade de ir embora tão grande que o cara vai se jogar pra fora do lugar. Vazar faz não, sentido, então, vou vazar. Vou faz vazar sentido. Faz sentido porque, né, você tá saindo... Vou vazar. As primeiras vezes que eu ouvi alguém falar, vou vazar, eu achei que o cara ia se mijar. Não, então... Pô, vou vazar, o cara tá no limite. Não, mas o vazar é tipo assim, vou vazar é quando você estiver saindo de fininho, sabe? Você tá vazando, né? Você tava escondido, né? Tem o partiu. Partiu? Partiu. Partiu. Partiu. Exato. Agora, isso. Atualmente? Sim. Na, é usada, hoje. Eu uso. Ih, eu tô por partiu. Fora. Vira a assim gente... fala, partiu? Partiu, partiu. Não, mas, olha, mas o ralar peito eu gostava, sabe por quê? Você olhava pra pessoa, falava, passava a mão assim no peito. É. Passava a mão no peito. Aí foi a evolução da gíria. Ah, mas o vaso tá também tem, né? O ralar peito é discreto. Você fazia só um... Sabe? A pessoa sacava e queria ir embora. É. O vazar já é um gesto muito expansivo. Você já é. Você abre a mão assim, abre né? Abre a mão, é. O vazar. E olha, e teve uma época depois das Olimpíadas que... É, eu acho que o Brasil ganhou ouro em judô, qualquer porra assim. Que o vazar virou vazare. Vazare, é verdade. Vou vazare. Vazare. Vou vazare. Vou vazare. Rolou uma variação também. Mas a primeira vez que falaram caô pra mim, achei que estavam me chamando de caolha. Caô. Caô é carioca. Você de caolha só porque eu esmaco? Caô significa mentira e isso é totalmente o Rio de Janeiro. É, e aí, caô. Cara, e assim, o táxi, depois que eu saí do Rio de Janeiro... Caoseiro. É caô, você é caoseiro, exatamente. A pessoa depois... que profere caô. Exatamente. É o caoseiro. Cara, é muito engraçado que depois que eu saí do Rio de Janeiro, eu comecei a notar como carioca tem essa parada malandragem. E como os taxistas são o suprassumo disso. Não, o carioca, né? Fala muito mais gíria que qualquer outro povo do mundo. É, muito. E aí, cara, eu lembro do taxista carioca, a Agatha falou assim, pô, mas o táxi no aeroporto não é tarifa fixa? É ou não é? Não sei o quê. O outro táxi que eu peguei disse que era. Aí o taxista malandro carioca tentou ser formal. Olha, sinto muito, minha senhora, mas eu acho que mandaram um caô para a senhora. Mandaram um caô para a senhora. Isso foi bom. Isso foi falando assim, para a senhora. Para a senhora. tentando ser formal, mas você depois a rolha no cu, né? Mandaram um caô para a senhora. É muito engraçado. Caô, não, eu não sei de onde vem caô. Não, cara. Esse cara, por exemplo, ele não faz ideia do que significa a palavra mentira. Não, não é, sabe. Caô. Não sabe, pra ele é caô. Falar mentira é mandar um caô. Mandar um caô. Você mandou um caô. Mandou, é toda essa variação verbal. Olha só, tem vários outros. Delay também. Delay. Acho que já foi. Isso é delay. Isso é delay, hein? Ah, delay. Delay. Ah, eu pensei que você tava com delay. É, porque agora você tem um delay. Não, não é delay. Delay, né? Delay. Delay. Delay. Eu delay. Falo que eu tô com delay, gente. Tô com delay. É, já. Tô com delay. Delay é uma gíria mais complicada, né? É. É. Ela é uma gíria. O que que significa delay? Delay. É certo. É certo. É certo. É isso aí. É isso aí. Legalmente formalizado. É delay. É muito. O meu pai usava bicho. Pô, bicho. Bicho. Não, bicho. Então. JP usa bicho. Entrega idade, hein? Bicho. Entrega a geração. Bicho. Olha só, eu uso bicho e morou até hoje. Né? Morou. Não, morou não, gente. Morou não. Óticas do povo, mano. Morou. Morou. Caraca, fala morou. Lembra do você do falou morou, você tem que falar ha-hai. Em seguida. Ha-hai. Morou. Ha-hai. Outro dia eu falei pro Amanda, quando você for no colégio, tu chega assim, pra ser diferentão, quando tu chegar na mulher que tu gosta, fala assim, aí, broto. Caraca. Tu é... Não é nem da minha época, essa meta é muito velha. Não, então. Brasa, tu é mó brasa, mora, exatamente. Oh. Oh, morou. Não, morou é... Não. Olha só que frase bem construída, cara. Olha que coisa linda. Almôndega, quando tu chegar no colégio pra mulher que tu gosta... Pra ser diferentão, só faltou um maluco. Chega no ouvido dela e manda. Aí, broto, tu é mó brasa. Morou? Porra, a Jovem Nerd, que coisa linda, cara. A gente tá acabando com essa geração, né? Não, que é a garota não vai entender. Ela, ah, caramba, você fala francês? Não, vai dar um tapa na cara dele e vai chamar de maluco, porra. Você fala Klingon, sei lá. Fala italiano? Fala italiano? Eu não sabia se você falava espanhol. Não, gente, uma palavra que não tem se usado mais, que eu vi outro dia naquele filme Porks. Dublado, o cara falando: nós queríamos duas moças para fazer sexo. Né? Duas moças? Moças? Não se usa mais moças. Mas não se usa mais essa frase inteira, não, né? Não, fala. É. Tá com aquela moça ali. Não, mas a juventude não fala. O Silvio Santos fala: entre as moças. Quantas moças temos aqui? Cinco moças? Cinco e rapazes. Os rapazes. O moça foi trocado por mulher. Mulher, mulher. Mulher. E aí, mulher, beleza? Quer dizer, é uma coisa linda. Sabe aquela mulher? Aquela mulher, com a língua mole, sim. Ah, não, mas mulher eu gosto grosseiro. E sacolé, lembra? Sacolé? Sacolé. Então, sacolé é mulher. Sacolé? Sacolé é sacolé, usa até hoje. Sacolé. Sacolé. E eu falo, eu sei o significado de sacolé, mas eu sempre imagino um sacolé. É, não parece? Quando eu falo. As pessoas não sabem o que é sacolé. Olha o choque de geração. Não o que sabe. É um sacolé? O sacolé é um sorvete de baixa renda. É um sorvete de baixa renda. É isso aí. Você pega um saco, é um picolé no saco, é o sacolé. Caraca! Olha o nome, Nerd. Não sabia? Chocado. Sacolé é um picolé no saco. Exato. Sacolé. Você rasga o saco. Que pariu, maluco. Você chupa no saco. Chupa no saco, exatamente. Você rasga o saco e chupa. Meu Deus, sacolé. Por favor, Azaghal, você que tá aí do lado do Jovem Nerd, belisca ele por mim, por favor. Porra, sacolé é não, óbvio. Ele chegou a botar a mão na cabeça quando ele percebeu a etimologia da palavra sacolé. Finalmente o mundo fez sentido, né? Ó, hoje em dia usam me gusta. Não, também. Mas hoje em dia a Agatha viu lá no Animecon, sei lá, que eles não tomam sacolé sorvete, mas tomam suco de saco. Eu tomei suco de saco. É aquele mami, é o mami. Suco de saco? Não, suco de saco não, para o mundo que eu quero descer. E não tinha. Caraca, que parada, né? Nada a ver, né? E não tinha aquele furinho, lembra? É o que eu falei da falta de limite. Você tomar um suco de saco no meio da rua é uma falta de respeito com tudo e com todos. Eu também, na minha. A Jovem Nerd toma suco de saco direto. Atirei o pau no gato. Não atire o pau no gato. Tem outras gírias novas que são bizarras, que eu adoro. Adoro. Ah, eu gosto. Tenso. Usam. É, mas o tenso tá sendo usado errado, que o tenso tem que ser usado como se fosse temso. Não, porque isso é variação da internet que o nego tá zoando, o nego que escreve errado. Isso. Que é tem com M e com cedilha. Exato, temso. Né? O tenso significa que você tá numa posição desconfortável, é isso. Constrangedora. Constrangedor. tenso, é, né? É, não. Quando tá passando putaria na TV, aí é... Ai, tenso. Que eu acho... Putaria aggressive na novela, por exemplo. Aí a Amanda fala, tenso. Tenso. Sabe o que eu achei? Mas sabe o que eu acho bizarro? Que às vezes as pessoas na vida real começam a falar hashtags. Então, por exemplo, tenso é um hashtag usado na vida real. Ah, mas eu adoro hashtag. Eu também. Mas eu às vezes eles usam demais eu o hashtag. Eu sou a favor do hashtag. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto. É isso mesmo, pronto, falei. Outro dia eu não sei onde eu tava e aí alguém falou alguma coisa e o outro cara falou assim, acho digno. Acho digno é hashtag? Acho chato também é, acho chato. E não, tem aqueles memes, né? Me fale mais, fale-me mais sobre isso, né? É. As pessoas começam a usar. Quem é seu Deus agora? Quem é seu? Tem vários. A internet manda os nomes. AF eu uso direto. AF é do computador. Mas a internet tem coisas que são realmente maravilhosas e mostram ao mundo por que a internet é essa coisa louca. É. Outro dia eu abri o Facebook, tava lá um post na minha timeline. Gente, ajudem a compartilhar essas fotos até chegarem no Face do Tufão. Ah, não, cara. As fotos da Carminha com o Max. Tá, fazendo uma pena, cara. Todo Nerdcast agora. Que isso, né? O Azaghal tá um noveleiro de marca maior. Ah, eu adoro, Avenida Brasil. Ah, eu achei engraçado, cara. Uma drama na novela, porque a mulher pegou as fotos todas e eu dei compartilhando as fotos. Caraca, a garota na novela não tem noção do que é um pendrive, do que é um... Não, Dropbox. Bota as fotos no Dropbox, caralho. Ninguém vai pegar nunca. Isso porque eu sou noveleiro. Tá tudo indignado aqui, eu sou noveleiro. Eu falei, cara, essa trama funcionaria nos anos 80, não tá funcionando agora. Não tá funcionando. Dropbox, essa garota não tem. Ela, aquele laptop dela podia jogar fora. Porque ela só abre e não faz porra, não salva nada ali dentro. Não salva nada. Tá. De 5 cópias, uma pra cada um. É, pô, parece Harry Potter. Destruir as Horcruxes. Acabou o problema. Só destruir as 3 Horcruxes e ela acabou. Segue de novela. Então, a nossa avó, quando veio aqui pra Curitiba, na década de 60, eu acho, né? 50 e pouco, 60. Ela chegou aqui cheia de calça, né? Toda avançada. Calça jeans, veio do Rio de Janeiro. Não, calça normal. É. Calça de linho. Linho, lembra? É. Linho. E aí a prima dela falou. Prima, não pode. Calça é coisa de mulher da vida. Você tem que botar a saia. E aí, cara, ela teve que botar a saia. Por isso que eu digo. Fica de olho nas putas, no que elas estão fazendo. São visionárias. Porque elas são visionárias. São visionárias. Elas botam esmalte cintilante. Ah, coisa de puta. Daqui a pouquinho todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas batom vermelho, coisa de puta. Todo mundo quer batom vermelho depois. Calça jeans, puta. Todo mundo. Raspar o braço. Puta, todo mundo. Raspa a perna, puta, todo mundo. Agora raspa tudo. Total shave. Total shave. Agora não sobrou nenhum pentelho. São as putas. Pois é, cadê os tempos, né? Que a gente dizia. Cadê os tempos, né? Da vagina que era um pedaço de pizza. Uma fatia de pizza. É muito mais difícil ser mulher, minha filha. Tem mais fatia de pizza não, meu amor. É muito mais difícil ser mulher. Quer dizer que em vez das pessoas se acotovelarem e pagarem milhões pra ver desfiles de moda em Paris, deveriam todas ir pro inferninho. É aí. Ver as novidades no burlesco. É, elas estão ali. O que elas estão fazendo é o que vai bobar. As novidades no burlesco foi ótimo, hein? Não, é só alugar um filminho pornô, já vai. Olha aí, já vê o que elas estão usando. Ah, beleza. Mas olha só, uma coisa eu constato. Na minha época de filme pornô, as moças, as primas, elas usavam aqueles sapatos gigantes, de plataforma, né? Que virou moda. Que a sola, ela é alta na frente e atrás. É tipo a sola do Frankenstein, só que de salto alto. Frankenstein, salto agulha, sabe? E hoje essa porra é moda. As mulheres usam os sapatos gigantes, cara. É a vanguarda. Cara, elas estão na frente. Só que elas usavam de acrílico, né? Um peixinho dentro, lembra? Um peixinho. Fica de olho que as mulheres estão pra frente. Era o sapato inteiro, na frente até atrás. E ele era vazio no meio, né? O que que esse peixe não viu, né, maluco? Puta, tadinho do peixinho dourado. Mas na época dos nossos pais, os homens usavam umas calças justas, né? Boca de sino. Homem de calça justa. Ah, mas hoje era justa e boca de sino. Era aquela coisa justa na bunda. Boca de sino. Era de fuder a cabeça, né? Agora os meninos estão tudo com calça justa. Eu não consigo entender. Não, tudo stretching agora. Mas os homens, eles seguem a moda do quê? Dos cafetões? Não seguem. Homem não tem moda, é calça. Tem pants on the ground, pants on the ground. Quem não sabe? Ah, não, essa moda é horrível. Pants on the ground. Cara, a bunda garotos, de fora, calça frouxa. É um coador porra de café, a calça. Eu não consigo entender. Meninos subam essas calças, bota um cinto, meu filho. Não, aí fica o cinto prendendo a calça no meio da bunda. No meio da bunda. Ou então abaixo da bunda. Abaixo da bunda. Abaixo da bunda pra ver a cueca. Sabe o que eu penso quando eu vou me vestir assim? Eu sempre penso assim, a roupa que eu estou usando tem que me deixar apto a agir numa situação de emergência. Então, por exemplo, eu tenho que estar com um calçado que proteja meus pés e que me ajudem a correr e a chutar. E a calça tem que me ajudar a me movimentar. E por aí vai. O cara que usa a calça no meio da bunda... Tá fudido. Ele é o primeiro a morrer, cara. É, o primeiro a morrer. Ele não consegue dar um passo, filho da puta, desse. E o que tá justo demais também, né? Exato. Bunda de fora é vendaval, cara. E felpudinho. Agora tá na moda, né? Os homens... Ah, isso é Curitiba. Aqui, aqui é Curitiba. Curitiba. Tinha essa maluquice de usar felpudo. Os homens... Pelúcia. Roupa de pelúcia. Roupa de pelúcia. Jaqueta com aqueles puffzinhos. De pelúcia. Mas é azul bebê. É rosa, é... Puta pariu. É uma gangue, parece uma gangue. Tem uma gangue, tem o Shopping Estação, ele é frequentado por gangues, é como se fosse o Shopping Warriors. Ah, é, tem o Shopping Warriors, cara, é muito Warriors. Vão todas, é engraçado, eles cara. Eles andam em grupos, em gangues. Vão todas as gangues de Curitiba pra lá. Aí tem as gangues da calça riada. É, tem, exato. E aí tem a gangue, que a gente apelidou de gangue do felpudinho. Gangue do felpudinho. Porque eles usam roupas azul bebê, todos eles. A rosa ou azul bebê. Isso, e com pelúcia na roupa. Pelúcia. Pelúcia, por sim. Que isso? Pelúcia extravagante, não é curtinha. Não é um carpete. É como se fosse um pavão, sabe? Tem a gangue Rastafari. Mas por que isso? Eles não têm paz em casa, né? Porque se tiverem... Falharam. Se tem, falharam. Falharam completamente. Mas aí é o choque de geração. Os pais estão em casa chorando. Porra, falharam miseravelmente. É. Em posição fetal. Isso que é choque de geração, gente. Imagina o choque de geração pra um pai que vê a filha saída que nem uma prostituta de casa. Isso é choque de geração. O que é moda, foi, né? É moda, mas pro pai... Era de puta. Era na época, o pai ia lá, visitava as primas. Minha filha se veste que nem minhas primas. Se veste que nem minhas primas. Parece Nelson Rodrigues. É. Imagina um pai militar, reformado, direitão, vendo o filho saindo de emo de casa. Nossa, moda emo é falta de coragem. Já foi, né? Já foi. Não, mas olha só, tem que abrir a mente. Não. Os pais têm que abrir a mente, tem que estar preparado, porque, meu filho, a qualquer hora... Seu pai hora... tem que tomar Lexotan, não é abrir a mente. Tem que tomar um negócio pra deixar tomar, legal, tá, pra dar um grau. Toma um Lexotanzinho. Tomar um grau, ficar num estágio, estágio legal. Porque, realmente, choque de geração vai sempre existir. Ah, imagina um pai que chega em casa e o filho tá ouvindo Restart. É triste. É foda, cara. NX Zero. Porra, o cara pira. O cara começa a pensar, onde é que foi que eu errei? Meus discos do Led Zeppelin ali, do AC/DC, e esse puto tá ouvindo NX Zero, Restart? Onde é que foi que eu errei? Pô, mas pro teu pai, AC/DC, Metallica, sei lá o quê, era um absurdo. Não, meu pai gostava de Metallica. É, mas pro teu avô, não. Não, meu avô nunca ouviu Metallica, é verdade. Cara, eu vi um choque de geração desse que eu fiquei, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O Tony Bennett falou numa entrevista, eu vi ele falando, que Elvis Presley foi uma praga pra música. Foi a pior coisa que aconteceu na música. Ele falou isso? Falou. Agora? Ah, agora não. Alguns anos atrás, sei lá. É, você vê. Por quê? Pra ele, que é de outra geração, essa parada de rock and roll é inconcebível, e cara. E pra parada explodiu do rock and roll... E pra galera do rock and roll, o disco dance foi um horror. Foi um horror. Era uma parada... Mas o disco dance veio antes. Não. Ah, depois. O rock and roll. Depois veio o disco dance. A música disco, a galera do rock and roll... Cara, era abominável. Isso é uma decadência. E hoje em dia é cool. É cult. Não, mas disco. O rock and roll voltou com tudo depois, gente. O rock and roll não, nunca deixou não. de existir. Mas foi mudando. O rock and roll foi mudando. Mas o rock and roll saiu de evidência e veio era disco. A era disco era abominável, assim. Era horrível pra gente, essa galera rock and roll. Geração, e vai... hoje em dia é legal. Então, se eu tô falando, um dia o Restart vai ser legal. Então, vai ser não, cult. Não. Não, que Jimmy Cliff nunca vai ser legal. Peraí, eu gosto de reggae. Eu gosto. Atirei o pau no gato. Sabe onde eu percebo um choque de geração? Yeah. A geração atual, eu não sei se é a geração atual, mas ajudem-me a julgar. Elas gostam das coisas muito mais imediatas e superficiais. Ah, sim. Por exemplo, pegar dois exemplos. O programa Epic Meal Time e o programa Larica Total. tem o mesmo objetivo, fazer uma comida desgraçada, certo? Certo. O programa Larica Total, que eu estou viciado. Tá viciado. Viciadaço. Só fala xablau pra... Xablablau. 5 minutos. Bom cara. Programa, bom programa. Não, bom cara. Programa. Bolo de carne Fodex. Vou fazer amanhã. Cara, eu só lembro de você, seu ficar com caraca, é você. É seu ama. Primo, seu irmão. Quando ele fala filha da puta, é igual. Cara, filha é muito de bom, uma puta. Muito bom, assistam. Tem no site lá, assistam. Não, eu só vejo você. É teu irmão. É muito bom, cara. Cara, eu vou fazer separado o frango Total Flex. Da maternidade, né? Eu quero fazer o frango Total Flex. Aí, você pega esse programa e pega o Epic Meal Time. O Larica Total, ele tem um cara representando um personagem que é muito ele, mas tem todo um contexto, sabe? Eles criam historinhas pra cada episódio, fazem a receita, mas criam um negócio mais rebuscado. Cara, e naquela loucura dele toda, você fica com vontade de fazer. Fica com... É inacreditável. Fica com vontade. Ah, eu queria fazer aquele bolo de carne com bacon e queijo. O Epic Meal Time é só bacon. É, ele não, é, ele só... é muito agressivo. Não tem historinha, não tem porra nenhuma. É histórias de como fazer coisas asquerosas com bacon. Com bacon. Ele fez um copo de bacon e botou cerveja dentro. Ele trançou a trabalheira. E aí? Trançou o bacon, fez uma caneca, botou caraca, cerveja e bacon. Então, o Amôndega adora o Epic Meal Time. Ah, o Amôndega ama. Ama, quer comer as comidas do cara. Ele quer, vou fazer esse. E aí eu falei, vou mostrar o Larica Total que ele vai ficar maluco. Ele não aguentou 5 minutos. Saiu. Já tem uma diferença aí na maneira de narrar as coisas, de mostrar. Isso foi um choque. Pra mim, o Larica Total... tava rindo de chorar e o Malmando falou, ah, que chato. Saiu. Cara, pra mim, o Larica Total é 100 vezes melhor do que o Epic Meal Time. Pra mim também, adoro. E o cara... Adoro até porque ele é igual o seu cara falando. A gente filme é choque de geração. Você pega um filme antigo, né, da década de 80, demorava muito pras coisas acontecerem, era tudo lento. Hoje em dia, cara, a galera sai do cinema se durar 20 minutos, né, pra acontecer alguma coisa. Os trailers, as cenas, são muito mais rápidas. Não dá nem pra entender. Eu até tenho dificuldade de assimilar algumas cenas. Peraí, o que que tá acontecendo? Videoclipe, já viu o videoclipe dos altos popstars? Tem cenas que duram um terço de segundo. Um terço de segundo. É Clube da Luta, né? A edição é exatamente pá, pá, é Clube da Luta, pá. Daqui a pouco tem que estar botando frame, cara. É porque as pessoas veem atualmente na internet milhões de coisas ao mesmo tempo. É muito louco. Mas a gente não tem comercial, né? Não tem que esperar, não tem porra nenhuma. A pessoa hoje em dia vê o que ela quer, 30 coisas ao mesmo tempo. Tudo fast. Mas é engraçado porque ela consome muita informação, mas pelo que me parece, não é todo mundo, por favor, não joga e-mails idiotas, eu vou ignorar tudo. Mas a maioria a consome muita informação superficialmente. Não consome a informação mais a fundo. Superficialmente e de baixa qualidade. Com certeza. Sr. K, fechando o pensamento sobre choque de geração, o que você diria que agride mais você e que esperanças você tem que isso melhore? Vai melhorar. Vai melhorar, porque 21 de dezembro tá chegando. Vai melhorar. Amém. 21 de dezembro. Quero ver. 2 sóis no céu. E um se aproximando, né? E um crescendo, né? É. O sol aumentando. Que merda. Então, o que você acha que vai chocar a próxima geração? Eu acho que... Eu não sei se é a próxima, mas muito em breve a gente vai ter uma zerada, sabe qual é? Da volta. Eu também acho. A gente vai ter uma geração que vai já nascer de terninho e gravata, sabe? Geração da Renascença. Só vai piorar se, sei lá, os alienígenas chegarem e nem começar a se misturar com alienígena. Não, eu falei, caraca, minha filha casou com ET. Aí, pô, parada né? Porque nada mais é chocante. Eu acho que a gente vai dar a volta. A próxima geração vai ser extremamente conservadora. Eu também acho. Você acha que vai... Eu acho. Não, eu acho... Eu espero. Não. Eu tô vendo que a humanidade tá caminhando seriamente pra o cara se casar com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Vai ser o famoso ninguém de ninguém, Fred. Isso é uma tendência. E se eu li uma antropóloga, a parada tá começando a ser normal. Ela falou que alguma coisa óloga. Cara, tem 3, 4, 5 mulheres. Não vê aquele funkeiro? É aquele funkeiro. Mr. Catra. Não, ela falou que a instituição que a gente vai conhece ser hoje assim, em dia gente. Vai mudar pros nossos tataranetos, sei o lá. O cara que tiver 3, 4 famílias tá fudido, cara. Vai ficar pobre. Gente, vocês estão com o conceito errado do liberalismo futuro. É. Não vai haver mais famílias. Aí pode ser. O cara não vai ter 3, 4 famílias. O cara vai ter uma galera. É, não vai ser família. Vai ser ninguém. O famoso ninguém é de ninguém. Eu acho que vai ser isso. O cara não vai... Eu tenho minha família 1, minha família 2. Não vai ser cadinho. Não vai. Citando vai, a novela. Não vai ser... Não, mas ele vai poder casar e ter abertamente outras mulheres, então, ou simplesmente casa, ele não vai casar. Ele não vai casar. Cada um vai ser comunidade hippie. É. Comunidade, vamos morar todo mundo aqui? Vamos, beleza. Não, mas peraí, gente. É muita confusão pra mim. Não, gente, mas não é que vai acabar. Peraí, gente. Casamento nunca vai acabar. Como é que você cria um filho assim? Você cria ali da galera. Todo mundo cria. Tudo igual. É, não sei. Não tem limite, não tem não, não tem isso sim. Isso pra mim é muito chocante. Eu também acho. Mas vai ser, vai ser. Aí depois dessa loucura máxima, talvez venham os alienígenas. Se eles vierem, aí fodeu. Aí acabou o limite. Aí vai ser limite interplanetário. Se os alienígenas não vierem ainda, aí eu acho que vai dar uma zerada. Aí eu acho que a galera que for criada por essa geração muito louca ia falar, chega. Chega, quero uma mulherzinha, casamento, cartório. É. Quero filhinho. A gente falou que vai precisar os alienígenas virem pra gente voltar a ser Caxias. É isso. Não, eu, na boa, eu concordo com esse raciocínio, sem sacanagem, porque. Vamos lá, vamos pegar. Década de 20 e 30, dificuldades, etc., recessão. Década de 40, guerra. 50, saindo guerra. 50, 60, começou a ter muita coisa, muita coisa, muita coisa. 70, liberalismo total. É, é. Liberalismo total, porra, liberou, liberou, liberou. 80, aí fecha. Cafonice, né? Total. Cafonice e falta de liberdade. Na década de 80, a liberdade sexual estava extrapolada. As pessoas estavam completamente malucas. É. E aí veio a AIDS. É, a segurada. Aí deu uma segurada. Que os teóricos da conspiração dizem que, inclusive, a AIDS foi introduzida. Sim. Pra dar pelos uma... Pelos alienígenas. Não sei por quê. Talvez, talvez os alienígenas sejam Caxias, né? Eu falo, ah, não. Tá demais essa porra. Olha essa esses porra. Filmes, Espelho de Carne, não. Não. Espelho de Carne, não. E aí a AIDS deu um freio forte, porque as pessoas tinham medo, olha o medo que eu falei. O medo, medo como coesor sexual e social. É, e aí as pessoas ficaram com medo e aí deram uma parada. Depois voltou, né? Não voltou com a força que tava. Foi um mas quebra-molas. Vem consciência um pouco, né? É, hoje em dia as pessoas acham que são imunes à AIDS e... Hoje em dia as pessoas acham que a AIDS não mata mais. Não mata, porque tem um monte de medicamento. Exato, e as pessoas estão perdendo esse medo de novo. Estão perdendo, estão perdendo. Perigoso. O cara acha que o cara pode tomar um coquetel e tá tudo bem. Em geral, a humanidade tá melhorando, as pessoas não veem isso. É, eu também acho. A Idade Média era uma loucura. Pois foda. É, gente. Matava quem queria, não precisava justificar, não sei o quê. Pois é. Aí depois. Estatuto da criança e do adolescente, essas coisas. Mas depois beleza, veio. Coisa a época da minha bisavó, que tinha que casar. Pois é. Sem amor. Exato. Era tudo contrato. Casando criança, né? Casava criança. Com 13 anos. O que é isso, gente? Depois veio preconceito com os negros, que era um absurdo. Pois é. Veio nazismo, veio uma porrada de coisa ruim. Preconceito acho que a gente tá melhorando. Eu acho que a gente preconceito com os homossexuais. Hoje em dia a gente já aceita que antigamente o cara, na minha época, se o cara falasse que era viado na escola, tava fudido. Hoje pois em dia é. você assume, você... Então, eu acho que a gente tá melhorando, gente. Entendeu? Eu acho que a humanidade tá melhorando. Chega de preconceito. Eu sou contra o preconceito. Eu também. Isso aí, eu acho que a gente tem muito que melhorar e até dia 21 de dezembro vai dar tempo. Temos até lá essa redenção, hein, gente? Você ouvia dos seus pais que alguma coisa que você fazia era estranho, não ouvia, seu AK? Sempre. Que eles não conseguiam compreender direito. Eu ouvi. O quê? Quando aos 19, aos 18 anos eu cheguei com barriga de grávida. Eu ouvi que era o fim do mundo. Os pais vão, né? Minha filha, eu vou te explicar como funcionam as coisas. Preservativos, anticoncepcional. Não, mamãe, estou grávida. Não, não. Ainda na nossa época tinha aquela musiquinha. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique pálida. A coisa não é ruim.